6:02. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado, no estúdio da CBN, está a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos juntos acompanhar os destaques desta terça-feira, 11 de maio de 2021. Após 7 dias de julgamento, a Justiça do Paraná condenou Luiz Felipe Manvalier pelo assassinato da mulher Tatiane Spitzner. O repórter Rafael Teixeira tem as informações ao vivo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Milton. Ouvintes do Jornal da CBN, o professor e biólogo foi condenado a 31 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio qualificado de Tatiane Spitzner, com as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil, meio cruel e emprego de asfixia. Ele também foi considerado culpado por fraude processual porque limpou vestígios de sangue de Tatiane. O júri popular foi concluído na noite desta segunda-feira em Guarapuava, no Paraná. No domingo, o réu foi ouvido por mais de 11 horas e se declarou inocente. Lembrando o caso, que aconteceu em julho de 2018, Tatiane foi encontrada morta depois de cair da sacada do apartamento em que morava com o marido no quarto andar. Ele alegou que a esposa se matou após uma crise de ciúmes, mas o laudo atestou asfixia como a causa da morte e imagens das câmeras de segurança do estacionamento e do elevador do prédio mostraram Luiz Felipe agredindo Tatiane antes de entrarem em casa. O advogado de defesa, Cláudio Daledoni, disse que a decisão não corresponde às provas apresentadas e que vai pedir a anulação do júri. Vamos buscar a reversão disso por contrariedade à prova contida nos autos no Tribunal de Justiça. Já o advogado que defende a família de Tatiane, Gustavo Scandellari, comemorou o resultado, lembrando que o júri era composto por 7 homens e nenhuma mulher. É um marco no combate à violência de gênero e é um símbolo de que nesse país não se tolera mais violência doméstica e feminicídio. Nós ouvimos aí buzinas ao fundo porque as pessoas de Guarapava promoveram uma manifestação em comemoração à decisão com um buzinaço. Na decisão, o juiz Adriano Cusciato não concedeu a Manweiler o direito de recorrer em liberdade, então ele vai continuar preso na penitenciária industrial de Guarapuava, onde já está há quase 3 anos. O juiz também determinou o pagamento de R$100 mil aos pais de Tatiane por danos morais. Milton. Muito obrigado. As informações ao vivo foram de Rafael Teixeira. Vamos a outros destaques desta terça-feira. Cássia Godoy. A Anvisa recomendou que o Ministério da Saúde suspenda imediatamente a aplicação da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 em grávidas. Na nota técnica, a Anvisa não cita eventos adversos, mas orienta que seja seguida a bula da vacina, que não indica o uso em grávidas. O imunizante, produzido pela Fiocruz, vinha sendo aplicado no Brasil em gestantes com doenças pré-existentes. Agora, as grávidas só poderão receber doses da Coronavac e da Pfizer, que são os outros dois imunizantes disponíveis no Brasil. Agora são 6:06. A CPI da Covid-19 no Senado ouve hoje o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele deve ser questionado sobre a aprovação das vacinas, sobre a suposta ordem de Jair Bolsonaro para mudar a bula da cloroquina e a participação em manifestações com o presidente no início da pandemia. Até agora, a Anvisa liberou a Coronavac, a Oxford AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, mas barrou a importação da vacina russa Sputnik pelo consórcio de governadores do Nordeste. No depoimento de hoje, o presidente da Anvisa deve repetir as explicações que deu logo após a decisão da agência. A Anvisa foi acusada pelo fundo russo que coordena o desenvolvimento da Sputnik de ter tomado uma decisão tendenciosa e política ao negar a importação da vacina que já é aplicada em países como a Argentina. Na ocasião, o presidente da Anvisa disse que a agência negou o pedido de importação com base em dados técnicos e não políticos. As informações sobre a presença de adenovírus replicantes constam dos documentos entregues à Anvisa pelo desenvolvedor da vacina Sputnik V. O desenvolvimento de uma vacina é complexo. É de absoluta normalidade as necessidades de ajustes. Não há, nesta instituição, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nenhuma pessoa que tenha qualquer interesse ou júbilo em negar a importação de qualquer vacina, produto no escopo da sensibilidade de todos os seres humanos que hoje padecem com esta pandemia. Amanhã, os senadores da CPI da Covid vão ouvir o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Numa entrevista à revista Veja, Weingarten disse que o Brasil não comprou as vacinas da Pfizer no ano passado por incompetência do Ministério da Saúde, na gestão de Eduardo Pazuello. Para quinta-feira, estão marcados os depoimentos de dois diretores da Pfizer. Eles devem falar sobre as negociações com o governo Bolsonaro, que se recusou a comprar 70 milhões de doses oferecidas pela farmacêutica em agosto de 2020. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tem depoimento marcado para a semana que vem. Ele deve ser perguntado sobre os conflitos diplomáticos com países fornecedores de vacinas, como a China, e vai ter que explicar por que usou o Itamaraty para garantir a importação de cloroquina da Índia, mesmo após alertas da ineficácia do remédio contra a Covid. O PT já apresentou um requerimento para que o Itamaraty envie à CPI da Covid cópia de telegramas ou de outras comunicações formais. O senador Rogério Carvalho disse que as informações podem levar à responsabilização do presidente Jair Bolsonaro. Isso reforça a tese de que o Bolsonaro, o tempo todo, trabalhou com a ideia da imunidade de rebanho natural. Como a forma de dar segurança às pessoas, de que elas não morreriam, de que elas não adoeceriam, a cloroquina casa muito bem com essa ideia de estar protegido. E há muito já se sabe que a cloroquina, além de não fazer bem, aumenta a mortalidade de quem a consome. Tudo que o presidente protagonizou de forma ativa contra as medidas recomendadas no mundo inteiro. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, disse que vai questionar o ex-chanceler Ernesto Araújo sobre quem determinou requisições do Itamaraty para a compra de cloroquina. Os primeiros depoimentos do Mandetta e do Taj apontam no sentido de que a definição é diretamente do presidente da República. Então é importante saber se essas iniciativas da diplomacia partiram do presidente ou se são originalmente feitas pelo próprio chefe do Ministério das Relações Exteriores. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, também prometeu investigar o caso. A cloroquina é um tema muito importante para a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito e nós precisamos saber definitivamente de quem foi a ordem ou quem a transformou em política pública, né? Em detrimento da imunização da população brasileira, que era o único caminho para administrar essa crise sanitária. Enquanto Renan Calheiros e senadores da oposição focam em temas ligados à gestão de Jair Bolsonaro, a ala governista da CPI quer avançar na investigação sobre governadores e prefeitos. E o primeiro alvo deve ser justamente o governador de Alagoas, que é filho de Renan Calheiros. Renan Filho admite que gastou 9 milhões de reais para comprar respiradores que nunca foram entregues, mas alega que usou o dinheiro do Estado. Já o senador bolsonarista Eduardo Girão insiste que o filho de Renan Calheiros usou recursos federais na negociação. A gente tem informações, nós estamos buscando confirmar de órgãos públicos, mostrando que foram recursos federais, especialmente em Alagoas. O restante, a gente está buscando justamente documentos, por isso que aprovamos requerimentos no sentido de receber informações dos estados para ver se outros têm um emprego de verbas federais, mas que existem indícios fortes a partir de Alagoas, e isso pode servir como um padrão para outros estados que tem verba federal envolvida. Agora são 6h12. Deputados de oposição na Câmara querem criar a CPI do Tratoraço. O objetivo é investigar os indícios de que o presidente Jair Bolsonaro montou um esquema para conquistar apoio de parlamentares em troca de um orçamento secreto de 3 bilhões em emendas. De acordo com a denúncia, o presidente entregou para um grupo de deputados e senadores do Centrão o direito de indicar onde seriam aplicados bilhões de reais provenientes de uma nova modalidade de emendas, chamada RP9. Pelo acerto, os parlamentares exigiram a compra de tratores e outras máquinas agrícolas, indicando preços superfaturados. O deputado Ivan Valente, do PSOL, começou a recolher assinaturas para a instalação da CPI para investigar o esquema, envolvendo figuras como o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso é muito grave, isso chama compra de votos, né? E tem improbidade administrativa, né? Tem desvio de finalidade, estão prevaricando no cargo e explicitamente isso chama, toma lá da cá, chama corrupção. A reportagem completa, entrevistas sobre esse assunto e outros destaques você tem ao longo do Jornal da CBN desta terça-feira, que já está no ar. Agora são 6h14. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. 6h14. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. E o trânsito na cidade de São Paulo? Em instantes nós vamos saber como está a situação agora para o motorista. Mas antes, a informação do rodízio. O rodízio vale hoje para carros com placas de finais 2 e 3. Veículos em geral, né? Porque vale tanto para caminhões como para carros. Quando a gente considera os caminhões, o rodízio está valendo no horário tradicional. Começa daqui a pouquinho, a partir das 7 vai até as 10 da manhã. Depois volta entre 5 da tarde e 8 da noite. Já o rodízio para os carros também vale nas ruas e avenidas do centro expandido da cidade, para o mesmo final de placa, né? 2 e 3, só que em outro horário. Rodízio para carros, entre 9 da noite e 5 da manhã. E o trânsito na cidade neste momento? Quem conta para a gente é a Marcela Marcos. Bom dia, Marcela. Bom dia para você também, Cássia. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Já começo com um destaque, Cássia, do trânsito na Zona Leste, especialmente na Avenida Luiz Inácio de Anhanga Melo, porque no sentido do centro tem um trecho com ocupação total da via. É bem na altura da rua Tristão de Alencar Araripe Júnior. Tem ocupação total e desvio no local por causa de um acidente envolvendo um carro de passeio e uma viatura da PM. Uma pessoa ficou ferida, na verdade, mais de uma pessoa ficou ferida nesse acidente, mas ainda não há detalhes sobre como ocorreu. Só que a CT já está no local para orientar os motoristas e, por enquanto, o trânsito só é um pouco mais carregado na aproximação mesmo. Mas já fica o alerta para quem puder evitar a região. Esse trecho dessa rua onde aconteceu esse acidente junto a Anhanga Melo, na altura da rua Tristão de Alencar Araripe Júnior, é bem próximo à estação Vila União do monotrilho. Então, como uma referência melhor aí para o ouvinte, é nesse trecho. Em outros caminhos da Zona Leste, o caminho pela Radial hoje no sentido do centro não chega a ser congestionado, mas tem lentidão entre as estações Guilhermina Esperança e Vila Matilde. Um pouco melhor do que em outros dias, porque não é congestionamento. Passando o trecho da Vila Matilde, dá para seguir melhor. Radial Leste para o bairro tem uma movimentação tranquila. As marginais Tietê e Pinheiros também, com tudo tranquilo agora nos dois sentidos, em toda a extensão. Cássia. Muito obrigada. Esta foi a Marcela Marcos, que volta ao longo do Jornal da CBN, trazendo outras informações da cidade. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News é muito mais que news. Nós temos, por enquanto, temperatura amena na cidade de São Paulo. 15 graus na região oeste daqui a pouco. Nós vamos saber como fica o tempo em todo o estado nesta terça-feira. Quem quer economia? Eu quero, Motivi! Então aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Você nunca viu preços tão incríveis. Medicamentos de marca, genéricos, com retenção de receita, vitaminas, produtos de higiene, beleza e muito mais. Tudo com descontos de verdade. Acesse agora ultrafarma.com ou baixe o aplicativo e aproveite. Entregamos em todo o Brasil. Ultra Descontão Ultra Farma. Aqui você economiza, economiza, economiza. CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima Tempo. Aline Tóquio, muito bom dia para você. Oi, Milton, bom dia para você também. Bom dia, Cássia. Bom dia para todos. Bom dia, Aline. Como ficará o tempo nesta manhã aqui na cidade? Amanhecendo o dia com névoa e nevoeiro, Milton, aqui na região metropolitana. Nós tivemos resfriamento, né, durante a noite, uma noite sem vento aqui na Grande São Paulo, e isso acabou ajudando a formar essa névoa, né, que aconteceu e está cobrindo grande parte da região metropolitana, e em alguns pontos está um pouco mais forte, caracterizando o nevoeiro, como é o caso, por exemplo, da cidade de Guarulhos. O aeroporto de Cumbica tem visibilidade bastante prejudicada agora, só de 200 metros, e a temperatura por lá é de 14 graus. Aqui na capital está fazendo entre 14 e 15 graus, com uma forte névoa. A base aérea do Campo de Marte, na Zona Norte, também registra essa redução de visibilidade. E hoje é o dia do ditado, né? Nevoeiro que baixa, sol que racha. Então, apesar do amanhecer mais nublado, mais cinzento e friozinho, vai esquentar durante o dia de hoje. A partir mais ou menos de umas 8 horas, essa névoa começa a se dissipar e depois o sol aparece com mais força e aí a temperatura começa a subir mais rapidamente. Para hoje, a previsão é de que a máxima chegue até 27 graus, então vai dar para sentir um calorzinho aí durante a tarde e, por enquanto, não tem previsão de chuva aqui para a Grande São Paulo hoje. Aí, 27 graus à tarde hoje aqui na cidade de São Paulo, a temperatura vai subir bastante, né? Principalmente em relação aos últimos dias. Imagino que se em São Paulo, na capital, nós teremos hoje máxima de 27, no interior a temperatura sobe mais ainda, Aline? Sobe sim, viu, Cássia? Principalmente quem está lá mais para o norte e para o oeste do estado de São Paulo. Hoje o sol também aparece em todas as áreas do interior e não tem previsão de chuva para ninguém. O dia está começando com névoa e com nevoeiro também em áreas aqui do leste de São Paulo, né? O Vale do Paraíba quase todo sob essa névoa ou nevoeiro. A região de Guaratinguetá registra névoa com redução de visibilidade. São José dos Campos também, em Taubaté está mais forte, já é nevoeiro. Então, todo esse trecho entre Grande São Paulo e Vale do Paraíba, com visibilidade muito prejudicada, atenção quem precisa trafegar pelas estradas que cruzam essas duas regiões nessa manhã. Mas depois o sol também vai aparecer, vai esquentar, e aí, como eu disse, né, não chove em nenhuma área do interior e a umidade entra em declínio. Norte e oeste de São Paulo chegando ainda na casa dos 30 graus hoje à tarde, com umidade abaixo de 30%. E no extremo leste de São Paulo, do estado de São Paulo, que vem a ser o litoral paulista? Na faixa mais leste possível do estado, Milton, hoje também não tem previsão de chuva. Ontem ainda teve um chuvisco aí pelas praias de São Paulo, mas hoje já não tem mais previsão dessa chuva, o sol vai aparecer também e vai esquentar. A previsão é de que a máxima, por exemplo, lá em Ubatuba, chegue até 29 graus. No litoral sul, hoje a temperatura máxima em Itanhaém chega até 27. Ok, muito obrigado, Aline. Você volta ao longo do Jornal da CBN, atualizando as informações do tempo para os nossos ouvintes. Até mais. Volto sim, até mais. As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. 6h22. Vinícius Moura. A terça-feira reserva 3 partidas envolvendo grandes clubes do estado. Às 16h, o Corinthians enfrenta a Inter de Limeira na Neoquímica Arena. O confronto é disputado em jogo único. O empate força a decisão nos pênaltis. O alvinegro de Wagner Mancini jogará com os titulares, mesmo com o confronto de quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Peñarol em Montevidéu. Pela Libertadores da América estarão em ação o Santos e o Palmeiras. Às 7h15 da noite, o Peixe tem a estreia do técnico Fernando Diniz diante do Boca Juniors na Vila Belmiro. Se vencer, o Santos ultrapassa o Boca e assume a segunda posição de sua chave. Já o Palmeiras enfrenta o Independiente del Valle às 21h30 da noite em Quito. Se vencer, o Alviverde garante classificação antecipada às oitavas de final do torneio. O São Paulo terá 2 partidas no intervalo de 48 horas e ainda não tem estratégia anunciada. Amanhã o tricolor enfrenta o Rentistas em Montevidéu pela Libertadores e na sexta-feira a Ferroviária no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Quando você precisa realizar uma operação internacional, podem surgir milhares de dúvidas. Taxas de câmbio, como enviar, qual o melhor momento. Movimentações internacionais podem ser complicadas. E é por isso que o Travelex Bank simplifica tudo para você e sua empresa. Importação e exportação, transferências internacionais, proteção cambial e outros produtos em moeda estrangeira com segurança e consultoria especializada é com o Travelex Bank. Acesse travelexbank.com.br ou ligue 0800-770-5188. 6h24. Jornal da CBN. Daqui a pouquinho, Cássia Godói estará com você na Conexão Globo News CBN. Antes, eu queria registrar aqui, lembrar a você que o Brasil chegou à marca de 423 mil pessoas mortas. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.018 mortes. Média móvel de mortes caiu 31% na última semana, mas ainda está acima de 2 mil pessoas, pois 423 mil mortes. Depois, o governo criou a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, anúncio feito ontem à noite. Sim, somente agora foi criada a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. É senso de urgência que chama? Vamos para a nossa conexão? 6h25. Conexão Globo News CBN. Seis horas e 25 minutos. Chegou a hora de fazer a conexão Globo News em ponto com a rádio CBN. Sou Elizabeth Pacheco e quem está nos estúdios da rádio, Cássia Godói. Muito bom dia para você, Cássia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia, Beth. Bom dia também aos assinantes da Globo News que estão acompanhando em ponto e neste momento estão conosco também aqui no Jornal da CBN. Cássia, a gente continua por aqui no Em Ponto acompanhando o calendário de vacinação por todo o país, ouvindo aí as repercussões, né, da suspensão agora da Anvisa para aplicação da vacina AstraZeneca em mulheres grávidas, né, diz que na bula não há essa recomendação, só sob prescrição médica. A gente continua acompanhando essa situação. Vamos acompanhar também a segunda semana, né, de depoimentos na CPI da Covid. E aí um destaque, vamos ouvir ao vivo aqui, fazer uma entrevista ao vivo com o vice-presidente da comissão, senador Rodolfo Rodrigues, ele vai conversar além do Otávio Guedes, que participa dessa entrevista. Eu estou nessa entrevista também. Vinícius Leal, também repórter especial do Imponto lá em Brasília, participa dessa entrevista. Ele deve dar esclarecimentos, né, como está andando a CPI, dar os destaques até agora. E também hoje o depoimento importante do presidente da Anvisa, logo mais ainda de manhã. A gente acompanha aqui no Globo News em Ponto também de perto a investigação, né? Começa a ser ouvidas hoje testemunhas, parentes das vítimas, daquela operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. E estamos de olho também, Cássia, sei que vocês aí da CBN também vão repercutir bastante, essa madrugada violenta, né? Na região ali, Israel, na faixa de Gaza, sei que isso é destaque também hoje aí com vocês na CBN, né, Cássia? É isso mesmo, Beth. Hoje aqui no Jornal da CBN, o Milton Jung e eu teremos inclusive uma entrevista para tratar desse assunto. Como você destacou, ontem nós tivemos um confronto entre palestinos e policiais israelenses em que centenas de pessoas ficaram feridas. Isso aconteceu em Jerusalém. Na realidade, o início do aumento destas tensões, que vez ou outra começam novamente a escalar, ocorreu na última sexta-feira. E para entender um pouco mais o cenário em que isso tudo acontece, o contexto em que estes confrontos acontecem neste momento, nós vamos conversar com o professor Daniel Dueck. O professor Daniel Dueck, ele é cientista social e ele é diretor executivo do Instituto Brasil-Israel. Vai falar conosco a respeito desse assunto. Nós vamos falar também, claro, a respeito da segunda semana da CPI da Covid-19 no Senado. CPI que vem sendo realizada de terças a quintas-feiras e hoje tem o início da segunda semana. Como você destacou, Beth, temos o depoimento importante do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Vai falar da questão da não aprovação da importação emergencial da vacina Sputnik V, que foi pedida pelos governadores que chegaram a comprar doses desses imunizantes. Vai falar também a respeito de outros temas importantes envolvidos aí na pandemia. Temos outros depoimentos bastante esperados até o fim da semana, a exemplo do ex-secretário de comunicação do governo federal, Fábio Weingarten, deve falar nesta semana. E também deve haver o depoimento de dirigentes da Pfizer aqui no Brasil, já que o governo teria se recusado a comprar doses da vacina no ano passado. Se tivesse feito essa escolha, provavelmente estaríamos numa situação bastante diferente em relação à situação da vacinação no Brasil hoje. E temos um outro assunto importante a abordar aqui no Jornal da CBN, mais um destaque aqui para a Globo News, que é o seguinte: nós vamos falar a respeito daquela denúncia que foi feita no domingo pelo jornal O Estado de São Paulo, a respeito do esquema que agora começou a ser chamado de tratoraço. Convencionou-se a chamar de tratoraço pelo seguinte: o que é esse esquema denunciado pelo Estadão? O governo teria um orçamento paralelo para emendas para parlamentares, com o objetivo de aumentar o seu apoio no Congresso Nacional. E quando a gente fala em orçamento paralelo, orçamento secreto, significativo, viu? Da ordem de 3 bilhões para destinar emendas para esses parlamentares. E por que o nome tratoraço? Porque parte desses recursos eram encaminhados para a compra de tratores e máquinas agrícolas a preços superfaturados, preços muito acima dos preços de referência fixados pelo próprio governo federal. Então, para falar a respeito de como funciona um esquema como esse, a gente vai conversar hoje aqui no Jornal da CBN, o Milton Jung e eu, com Gil Castelo Branco. Ele é economista e ele é secretário executivo da Associação Contas Abertas. Então, estes são alguns dos nossos destaques por aqui hoje, Beth. Todo mundo atento, Globo News em Ponto e Rádio CBN. Muito obrigada, Cássia Godoy. Bom dia para você. Bom dia, até amanhã. Vamos para o repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 11 de maio de 2021. O professor Luiz Felipe Manweiler foi condenado a 31 anos e 9 meses pelo homicídio qualificado da mulher, advogada Tatiane Spitzner, com as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil, meio cruel e asfixia. Ele também foi considerado culpado por fraude processual. O júri popular foi concluído na noite de ontem no Paraná, depois de 7 dias. Tatiane caiu da sacada do apartamento do casal em 2018, mas o laudo atestou asfixia como a causa da morte. 3 garimpeiros morreram e 4 ficaram feridos em um conflito armado na terra Yanomami. Um indígena foi baleado na cabeça, mas não corre risco de vida. A informação é do Conselho de Saúde Indígena Yanomami. O confronto aconteceu numa comunidade que fica na cidade de Alto Alegre, em Roraima. Os indígenas teriam sido atacados depois de apreenderem materiais que iriam para o garimpo ilegal. A Polícia Federal investiga o caso. A gestão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem aprovação de 63% dos americanos depois de 4 meses. A popularidade do democrata chega a 71% quando se avalia a forma como ele tem combatido a pandemia. 54% dos americanos estão otimistas e acreditam que o país está no caminho certo. As informações são de uma pesquisa da Associated Press. 4 times brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores. Às 7h15 da noite, o Internacional vai à Venezuela encarar o Deportivo Táchira e o Santos recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro. Às 9h30, o Flamengo joga contra a Unión La Calera, do Chile, e o Palmeiras pega o Independiente Del Valle, do Equador, fora de casa. No horário de Brasília, 6h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Em seguida, Mário Sérgio Cortella para você. A Avenida do Estado tem um trecho de congestionamento. Agora, para quem segue em direção à Marginal Tietê, o trânsito começa a ficar ruim na altura do viaduto Diário Popular e segue complicado até a Rua São Caetano. Para quem segue na direção contrária, vai para o Ipiranga pela Avenida do Estado, tem redução de velocidade na altura da Rua Doutor Jorge Miranda e depois também um trecho de congestionamento a partir da Rua Paula Souza até a altura do Mercadão. Passando o trecho do Mercado Municipal, trânsito mais tranquilo. 6h35. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella. Pensar bem nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre tolice elogiosa, a visão distorcida, o que conduz, pela falta de vivência, a entortar a concepção de fato que a vida de muita gente coloca. Por exemplo, a romantização da simplicidade, quando na prática essa simplicidade é carência, ela é miserabilidade. Muitas vezes se fala da importância de se entender a pobreza como sendo muito mais possuidora de momentos de felicidade, porque permitiria uma vida mais simples. Insisto, simplicidade é diferente de simploriedade, de carência, de miserabilidade. Por isso é evidente, né, que uma pessoa que tem menos apegos a coisas materiais, ela tem uma possibilidade maior até de liberdade. Mas há uma diferença entre ter menos apego e não ter possibilidade de acesso. Por isso, essa romantização que vez ou outra se faz em relação ao mundo, né, daquilo que é a pobreza, é sim uma falta de vivência, de não passar pela experiência concreta do que vitima tantas pessoas. Por isso, a Marquise de Diffon, que é uma francesa nascida em 1697, né, que trocava muitas correspondências, né, com pensadores da época ali dentro do iluminismo francês, num conjunto de cartas que ela escreveu para Voltaire, numa escreveu a Marquise de Diffon: todos os que dizem que se pode ser feliz e livre na pobreza são mentirosos, loucos ou tolos. Todos os que dizem que se pode ser feliz e livre na pobreza são mentirosos, loucos ou tolos. Não é que a felicidade não caiba, mas ela não é facilitada pela pobreza. É tempo para o conhecimento. Academia CBN com o professor Mário Sérgio Cortella, daqui a pouquinho estará à sua disposição também no podcast do Jornal da CBN, que volta em instantes. 6h38. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, caminhos, horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Agora são 6 horas e 38 minutos. Parte das mães convocadas pela Prefeitura de São Paulo para trabalhar nas escolas municipais no retorno às aulas presenciais ainda não recebeu o pagamento prometido nos últimos 2 meses. A Prefeitura reconhece que quase 100 mulheres ainda não receberam dinheiro. Mães guardiãs contratadas pela Prefeitura de São Paulo para trabalhar em escolas municipais durante a pandemia reclamam da falta de pagamento. 4.099 mulheres foram selecionadas para contribuir no retorno das aulas presenciais. O auxílio prometido era de R$ 1.155 por uma jornada de 6 horas por dia, de segunda a sexta, durante pelo menos 6 meses. As mulheres chamadas estão desempregadas há mais de 4 meses e não estão recebendo o seguro-desemprego. Carolina Gamas, de 23 anos, é mãe de uma menina de 4 anos e de um menino de 1 ano e 5 meses. Sem os pagamentos, ela desistiu do programa e busca alternativas para pagar as contas. Eu não recebi nem um real. Eu tive que desistir do programa porque eu já não tinha dinheiro para condução, as coisas em casa já estavam faltando, fralda, leite. Ao invés de ajudar, acabou me deixando frustrada, porque era um dinheiro que eu estava contando, né? A gente faz planos, a gente tem conta para pagar, eu tenho água, eu tenho luz, que estão atrasadas. A CBN entrou em contato com outras mães que não receberam pagamento, mas não quiseram gravar entrevista por medo de serem excluídas do programa. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo admitiu que ainda não fez o pagamento a 95 mulheres. A Prefeitura prometeu efetuar os repasses atrasados nesta quarta-feira. De São Paulo, Matheus Meirelles. Agora são 6 horas e 40 minutos. Nós temos, neste momento, aqui na região oeste da cidade de São Paulo, aquela névoa que a Aline Toque estava comentando mais cedo, ainda bastante intensa. E a temperatura bem baixa, 14 graus. A gente já tinha a previsão de temperatura mais amena para hoje e é o que, de fato, está acontecendo. Mas atenção, previsão dessa temperatura amena agora para o período da manhã. No período da tarde, a gente vai ter temperatura bastante elevada para a época do ano, tanto aqui em São Paulo como em outras regiões do estado, na capital paulista e em outras regiões do estado. Na cidade de São Paulo, a máxima é de 27 graus. Tempo seco em todo o estado e em outras regiões, a temperatura sobe mais ainda. Ubatuba com máxima de 29 graus hoje. Itanhaém com máxima de 27 graus, mesma máxima prevista aqui para a capital paulista. Vamos dar uma olhadinha no trânsito pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo? Motorista, por enquanto, não encontra das piores situações, não. Por enquanto, ele vai enfrentando lentidão, por exemplo, na Avenida Professor Francisco Morato. Isso de acordo com o monitoramento que é realizado pela CET. Então, quem segue pela Francisco Morato no sentido do centro da cidade, a partir ali da região do Taboão, vai reduzindo a velocidade, segue em marcha lenta até as imediações da Guilherme Dumont Vilares. Tirando esse trecho, de acordo com o monitoramento da CET, o motorista não vai encontrando grandes problemas. Agora, você que nos escuta, encontrou qualquer situação diferente dessa? Manda sua mensagem para cá, compartilha sua informação com a gente, também com os outros ouvintes. Escreve para o WhatsApp 999-11-9981. Agora, se você estiver dirigindo primeiro, chegue ao seu destino aí sim. Mande a sua mensagem com tranquilidade para cá. Acabou de chegar uma mensagem aqui falando de situação difícil pela rodovia dos imigrantes no sentido da Baixada Santista. Nosso ouvinte Renato que faz o alerta, falando ali que perto de um posto rodoviário, não diz a altura em que isso acontece na Imigrantes, mas que tem problemas por lá, a gente vai apurar. Daqui a pouquinho traz a informação do porquê desse trânsito difícil pela Imigrantes no sentido da Baixada nesta manhã. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o Conselho de Profissionais, Empresas e Futuros Profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. 6h42. Jornal da CBN. No cenário internacional, tem se olhado com preocupação a escalada de violência em Jerusalém. Algo que acontece neste mês do Ramadã e que começa neste momento, este capítulo, a partir do despejo, a tentativa de despejo de 4 famílias palestinas que ficam na parte oriental da cidade. Uma discussão que está ganhando muita expressividade nesse momento e que, para a gente conseguir compreender por que acontece dessa forma, nós trouxemos aqui para o programa o cientista social Daniel Dowek, diretor executivo do Instituto Brasil-Israel. Daniel Dowek, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Eu é que agradeço. Daniel Dowek, vamos começar essa história para compreender o seguinte. Por que o despejo de 4 famílias se transforma num confronto violento como esse que nós começamos a assistir? Pois é, esse despejo, ele é só a ponta de um iceberg muito maior, né? A gente está falando de uma situação na qual essas famílias que seriam despejadas, na realidade, isso ainda está em discussão na justiça israelense, a decisão final, ela foi adiada, elas estão vivendo lá depois de décadas de situações de guerra, de confronto, que promoveram deslocamentos das famílias, tanto judias e árabes, das suas casas, e que agora ganharam um mais novo capítulo. O que acontece é que em 1948, com a Guerra de Independência de Israel e que os palestinos chamam de Nakba, a catástrofe, houve deslocamentos de famílias judias desse local, hoje chamado Sheikh Jarrah, e que depois da conquista desse território em 1967 pelo Estado de Israel na Guerra dos Seis Dias, antigos proprietários ou seus descendentes reivindicam a posse baseada numa legislação israelense que permitiria a reintegração desde que comprovada a presença naquele lugar. E o que acontece é que essas famílias, e isso é absolutamente trágico, são famílias também refugiadas, em geral provenientes de Jerusalém Ocidental, que permaneceu parte de Israel desde o final da Guerra de Independência. Ou seja, mas elas não têm direito também de reivindicar antigas casas no que se transformou no Estado de Israel. Ou seja, a gente está diante de uma situação absolutamente complexa, composta não só por uma disputa judicial envolvendo um punhado de famílias, mas também por traumas coletivos, sociais, não cicatrizados, que já vem de décadas. Vem de décadas e volta e meia a gente tem essa questão da ocupação de territórios como estopim para o início de novos conflitos. O senhor acha viável que, de alguma maneira, haja compartilhamento de territórios, as duas comunidades vivendo em áreas comuns? Eu acho que é absolutamente importante isso que você traz da ocupação e nos ajuda, inclusive, a olhar para o que está acontecendo. Porque se a gente olha para o confronto como simplesmente um confronto entre israelenses e palestinos, como se houvesse dois grupos coesos querendo coisas diferentes e, por isso, se degladiando nas ruas, a gente deixa de perceber, por exemplo, que de lado a lado, de parte a parte, há projetos contraditórios em disputa. Então, para responder diretamente seu ponto, do lado palestino, há aqueles que estão lutando legitimamente pela construção de um Estado palestino, vivendo em paz e segurança ao lado do Estado de Israel, depois de mais de 50 anos de ocupação. Ocupação aí iniciada em 1967. Ao lado desses palestinos, há outros grupos palestinos lutando não pela criação de um Estado palestino ao lado de Israel, mas por um Estado palestino em todo o território, incluindo o que hoje é parte do Estado de Israel, substituindo o Estado de Israel por um Estado palestino. Do lado judaico, acontece alguma coisa parecida. Você não tem israelenses, judeus israelenses, querendo a mesma coisa. Você tem, por uma parte, judeus que querem, além do que hoje é reconhecido como Estado de Israel, aos territórios que são reconhecidos como palestinos pela maior parte da comunidade internacional, incluindo Jerusalém Oriental, que já foi anexada pelo Estado de Israel, e territórios da Cisjordânia. E você tem israelenses que lutam pela sua segurança, não por mais território, mas pela sua segurança, que vem ameaçada a cada vez que casos de violência acontecem desse jeito. Então, para uma visão mais complexa da situação, é importante enxergar que de lado a lado há muitas agendas em jogo. E quem tem nesse momento autoridade para mediar esse embate? Essa é uma excelente questão para o momento de agora. Porque, por um lado, o governo israelense e mesmo a figura do primeiro-ministro, ela está absolutamente enfraquecida. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está há mais de 12 anos no poder. Isso poderia trazer a impressão para nós de que ele é uma unanimidade na sociedade israelense, mas está longe de acontecer. Numa situação parecida até com o que acontece no Brasil, há muitos grupos, ele tem aproximadamente o apoio de 30% da população, as últimas eleições mostraram isso, e há muitos grupos insatisfeitos, a gente pode falar aí de quase 70% da população, mas que não consegue se unir com força suficiente para substituí-lo. Israel vem de um processo de 4 eleições em menos de 2 anos, porque sempre o partido mais votado, que tem sido do primeiro-ministro, não consegue votos suficientes para formar uma coalizão majoritária. E nesse momento a gente está justamente vendo isso. Na semana passada, o primeiro-ministro desistiu de tentar formar governo porque percebeu que não teria a maioria do Congresso e hoje a gente está diante de um limbo com o segundo partido mais votado tentando formar uma coalizão. Do lado palestino, acontece algo parecido. Os palestinos ficaram mais de 15 anos sem eleições e esse ano, no início do ano, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou que seriam realizadas eleições que, inclusive para uma questão que faz referência a Jerusalém, foram adiadas. As eleições foram adiadas talvez até por um medo de que o Fatah do presidente Mahmoud Abbas não conseguisse a vitória, perdendo para grupos como, por exemplo, Hamas ou até setores dentro do Fatah. E criou-se um determinado limbo. Os grupos que anseiam por mudanças na sociedade israelense e na sociedade palestina, vendo que o processo democrático ou as vias alternativas à violência para a transformação política não têm sido suficientes, encontram outras formas para fazer valer os seus interesses. E quando a gente pensa na comunidade internacional, quais são os atores que poderiam, de alguma maneira, tentar diminuir toda essa tensão, fazer com que houvesse algum tipo de conciliação entre as partes? Eu acho que o fato novo que existe hoje é a mudança no governo americano. E a gente ainda não sabe de maneira clara que tipo de pressão o Joe Biden vai exercer sobre o governo israelense. E tudo indica que, a depender do tom utilizado, Israel pode caminhar para um determinado tipo de ação ou por outro. Não dá para acreditar que a ONU, por exemplo, mesmo o Conselho de Segurança da ONU, tenham forças suficientes para colocar um fim nessa situação. Mas o governo americano, sim. E depois de anos aí de Donald Trump na presidência, a gente precisa ver, ainda não está claro, como é que Joe Biden vai se comportar diante de temas como ocupação, como judaização de Jerusalém e mesmo a escalada de conflito no sul de Israel, em Gaza, por exemplo, com o disparo dos foguetes pelo Hamas e os revides israelenses contra as cidades palestinas. Apenas para fechar aqui essa nossa conversa, eu queria que você nos ajudasse a caracterizar o que é o Hamas hoje, qual é o seu poder na faixa de Gaza e de liderança. O Hamas é um grupo considerado terrorista pelo Estado de Israel, pelos Estados Unidos, por uma série de outros atores internacionais, mas se apresenta como um partido político, religioso e político para a sociedade palestina. Desde 2006-2007, ele governa a faixa de Gaza após eleições, as últimas eleições legislativas, essas que eu mencionei antes, e uma disputa com o Fatah, que acabou ficando então com o controle da Cisjordânia. O que tem a ver com o nosso assunto aqui é que bandeiras do Hamas, bandeiras verdes que a gente vê nas imagens e que representam o grupo islâmico palestino, elas estão aparecendo com bastante constância nessas manifestações, o que também reforça os indícios de que possivelmente o Hamas vencesse o Fatah nas eleições palestinas. Hamas é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica. Por um lado, é preciso reconhecer o papel de resistência que esse grupo pode ter dentro da sociedade palestina. Por outro, a ideia de resistência esconde também algumas agendas. E é importante entender que agendas são essas. Talvez a principal dela, a partir do ponto de vista da sociedade palestina, é um governo que, ao contrário do Fatah, majoritariamente secular, traz a dimensão religiosa, e não por acaso o estopim agora da situação foi Ramadã, para a esfera pública. É um partido que enxerga a religião como um caminho possível para a sua integração dentro da sociedade palestina. Daniel Dowek, que a gente possa contar com a sua colaboração em outras oportunidades para tentar explicar esse processo que é histórico naquela região do mundo. Muito obrigado pela sua gentileza, um bom dia. Eu é que agradeço, bom dia para vocês também. Bom dia. Daniel Dowek é cientista social e diretor executivo do Instituto Brasil-Israel, conversou com a gente aqui no Jornal da CBN. 6h54. A sua conta de luz aumenta toda hora? Então você precisa saber que tem como reduzir aquela terrível bandeira vermelha que prejudica o seu bolso. O aumento da geração própria de energia solar diminui o uso de energias poluidoras e caras e protege o seu dinheiro. Quem se preocupa com você e com o planeta apoia a energia solar. Brasil, deixa a solar crescer. Uma campanha AB Solar. 6h55. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News. É muito mais que Deus. Nosso ouvinte Dalva Santana mandou mensagem para cá falando do rodízio em São Paulo, chamando atenção para as placas hoje, né? Hoje é terça-feira, então placas finais 3 e 4, porque a gente tem 1 e 2 lá na segunda, então terça 3 e 4. Muito obrigada, viu, Dalva? E como que está valendo o rodízio? Caminhões nos horários tradicionais, carros entre 9 da noite e 5 da manhã. A terça-feira tem Libertadores e Paulistão para três dos grandes times do estado. Às 7h15 da noite, o Santos enfrenta o Boca Juniors na Vila Belmiro, precisando da vitória para assumir a segunda colocação de sua chave no torneio continental. O Boca tem 6 pontos, o Santos 3. Há duas semanas, os chineses venceram o Alvinegro por 2 a 0. O jogo marca a estreia de Fernando Diniz no comando técnico santista. O treinador foi apresentado ontem e disse que manterá a ideia de jogo que ele carrega desde o início de sua carreira, lá em 2009. Diniz elogiou a qualidade do elenco santista e disse que não espera mudanças profundas no perfil do grupo de jogadores. Vocês acompanham meu trabalho, eu não sou um treinador de ficar exigindo inúmeros jogadores, mas eu acho que a gente tem que trazer jogadores pontuais e com a capacidade de vir e nos ajudar de maneira direta. Fernando Diniz terá os desfalques do volante Alisson e do atacante Marinho na partida contra o Boca Juniors. O Palmeiras poderá se classificar antecipadamente às oitavas de final da Libertadores, se vencer o Independiente del Valle em Quito a partir das 9:30 da noite. O Alviverde tem 5 pontos a mais do que a equipe equatoriana, que foi goleada pelo Palmeiras por 5-0 recentemente. O Corinthians jogará contra a Inter de Limeira às 16h pelo Paulistão Sicredi. O confronto da fase quartas de final é disputado em jogo único e um empate, no tempo normal, força a decisão dos pênaltis. O alvinegro paulistano terá seu time considerado titular, apesar de enfrentar o Peñarol quinta-feira em Montevideo pela Copa Sul-Americana. O provável Corinthians no duelo tem os 3 zagueiros João Vitor, Gemerson e Raul e o jovem Cauê no ataque. O São Paulo ainda não tem divulgado uma estratégia para encarar 2 jogos em um intervalo de 48 horas. O tricolor joga amanhã em Montevidéu contra o Rentistas pela Libertadores e sexta-feira diante da Ferroviária no Morumbi pelo Paulistão Sicredi. Em um dos confrontos, time titular. No outro, os reservas. De São Paulo, Vinícius Moura. Terça-feira de Libertadores da América na CBN. O Peixe entra em campo para continuar vivo no torneio. Santos, Boca Júnior. Às 7:15 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Na sequência, o Verdão joga no Equador. Independiente del Valle, Palmeiras. Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o central da bola entra em campo com os destaques da rodada. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Totaline, soluções completas em climatização. Patriane, 2 novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. O Flamengo cria o patrocínio Insalubridade. Momento do Esporte, com Juca Kfouri. O Flamengo do Cartola Rodolfo Landim fechou patrocínio com o velho da van, coisa de R$ 900 mil por mês. O contrato é bom, sem ser excelente, e é muito melhor para o patrocinador do que para o patrocinado. Porque o patrocinador é um tipo ridículo, caricato, que nada tem de simpático, negacionista e identificado com o governo genocida e já condenado uma vez por sonegação fiscal. E o Flamengo? Ora, o Flamengo é o Flamengo. É o Flamengo de toda a nação rubro-negra e que deveria ficar acima de acirrar a polarização política no Brasil. Só falta agora Landim fazer um acordo com o governo da Coreia do Norte. O marketing da Gávea acaba de criar o patrocínio Insalubridade. Juca Kfouri para o Momento do Esporte. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. terça-feira, 11 de maio de 2021. A CPI da Covid-19 no Senado ouve hoje o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele deve ser questionado sobre os processos de aprovação das vacinas, a suspeita de o governo tentar mudar a bula da cloroquina e a participação em manifestações com o presidente Jair Bolsonaro no início da pandemia. Para amanhã está marcado o depoimento do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Um dia depois, devem ser ouvidos dois diretores da Pfizer. Eles devem falar sobre as negociações com o governo federal, que se recusou a comprar 70 milhões de doses oferecidas pela farmacêutica em agosto de 2020. O governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União a criação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, vinculada ao Ministério da Saúde. O órgão deverá propor diretrizes nacionais e adotar políticas de saúde contra a crise sanitária. A criação da secretaria ocorre mais de um ano depois do começo da pandemia no Brasil. No período, mais de 15 milhões e 200 mil pessoas contraíram a doença. 423 mil morreram. A Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão imediata da aplicação da vacina AstraZeneca Oxford em grávidas. Em nota técnica, a agência não cita eventos adversos, mas orienta que seja seguida a bula do imunizante, que não indica o uso em gestantes. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde informou que investiga o caso de uma grávida que morreu no Rio de Janeiro depois de ter sido imunizada com a vacina. A partir de agora, as gestantes só poderão receber doses da Coronavac e da imunização da Pfizer. No horário de Brasília, 7:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Daqui a pouquinho tem conversa de primeira com Natália Pasternak aqui no Jornal da CBN e outras informações ao vivo. A rodovia dos imigrantes tem lentidão agora no trecho de serra em direção ao litoral entre os quilômetros 41 e 44 por causa de uma carreta quebrada sobre a faixa de rolamento. É importante dizer também que a pista norte da Anchieta está fechada no trecho de serra para inversão de mão de direção. Por isso, o sistema Anchieta Imigrantes está agora em operação 5x3 com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e subida sendo feita apenas pela pista norte da rodovia dos imigrantes. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na segunda hora do Jornal da CBN, edição desta terça-feira, dia 11 de maio de 2021. E nós vamos agora até Belo Horizonte, onde o âncora da Rádio CBN de Belo Horizonte, Luciano Moreira, tem informações sobre uma operação da Polícia Federal em andamento. Luciano, bom dia. Bom dia para você, Milton, para o ouvinte do Jornal da CBN. É uma nova fase de uma operação de combate a fraudes ao auxílio emergencial em Minas Gerais. Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, 13 medidas cautelares expedidas pela Justiça Federal em Belo Horizonte, além do bloqueio de contas bancárias de várias empresas. O objetivo da operação é identificar a ocorrência de fraudes em massa e desarticular a atuação de organizações criminosas. De acordo com a Polícia Federal, por meio do cruzamento de dados, foi possível identificar beneficiários de valores com origens em contas contestadas por fraude junto à Caixa e que ainda assim conseguiram fazer compras em vários estabelecimentos comerciais por intermédio de máquinas de cartão de crédito, débito e compras virtuais. Indícios, segundo a Polícia Federal, de conivência por parte de responsáveis legais e também funcionários dessas empresas. Os mandados são cumpridos em Belo Horizonte e outros 10 municípios mineiros. A operação da Polícia Federal tem o apoio do Ministério Público Federal, do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Mais detalhes dessa operação vão ser repassados às 10 da manhã em uma coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Milton. Muito obrigado, Luciano Moreira. Agora são 7 horas, 6 minutos. Conversa de primeira. A Hora da Ciência, com Natália Pasternak. Doutora Natália, bom dia. Bom dia, Milton, Cássia, tudo bom? Tudo certo, doutora. O que a senhora nos traz hoje aí de informações sobre o que a ciência já levantou até agora em relação à transmissão da Covid nas escolas, que é um tema muito caro a todos nós, porque trata de ensino e educação. Com certeza, Milton. E não é um tema fácil de pesquisar, principalmente porque a gente não tem uma homogeneidade das escolas, dos países que estão fazendo essa pesquisa. Então, as pesquisas que a gente tem até hoje, elas são mais indícios, indicativos do que realmente uma evidência científica robusta. Mas dão já uma ideia do que dá para fazer. E tem um estudo que saiu na Science essa semana, muito interessante. Foi feito nos Estados Unidos, em 50 estados, envolveu mais de 2 milhões de famílias. E o que eles avaliaram? O risco de alguém da família, não só as crianças, mas o risco de alguém da família ter Covid em crianças, em famílias que tinham crianças frequentando escolas, tanto em tempo integral como em tempo parcial. E comparando com crianças que estavam em casa, que estavam fazendo o estudo online. E para fazer esse estudo, então, eles fizeram por questionário, o que a gente tem que dar o disclaimer aqui, que não é a melhor metodologia, mas é a metodologia que deu para fazer durante a pandemia. E os dados foram coletados de dezembro do ano passado até fevereiro desse ano. E eles avaliaram 14 tipos de intervenções nas escolas, de mitigação. Então, intervenções que iam desde o uso de máscara pelos estudantes, o uso de máscara pelos professores, aulas ao ar livre, rastreamento por sintomas, ter aula extracurricular ou não ter, restrição na entrada, tipo, não deixar mais os pais entrarem, ter restrição na entrada para as crianças, horários diferentes. Então, eles avaliaram todas essas medidas de restrição e daí avaliaram três desfechos diferentes, que foi pessoas com sintomas de Covid, sintoma específico, perda do olfato e paladar, que é um sintoma típico, e teste positivo. E daí o legal é que eles viram que várias dessas medidas realmente diminuem esses desfechos, então tem menos pessoas com sintomas ou com teste positivo quando, por exemplo, os professores usam máscara, os estudantes usam máscara, tem restrição na entrada, tem aula ao ar livre. Cada uma dessas medidas teve um impacto nos sintomas, nos desfechos avaliados. Mas o mais legal foi que o resultado das medidas de mitigação era cumulativo. Quanto mais medidas a escola usava, melhor o resultado, menos sintomas as pessoas da casa tinham, ou seja, a criança estava levando menos Covid para casa e infectando menos gente. E daí, quando você tinha pelo menos 7 medidas implementadas, o risco de alguém da casa desenvolver Covid já era muito parecido com o ensino à distância. Então, quanto mais medidas a escola implementa, mais o ensino fica seguro, tão seguro quanto um ensino à distância. Agora, doutora, até pensando, né, nos resultados de uma pesquisa como essa e em que medida ela pode ou não ser aplicada à realidade brasileira, o que a gente pode dizer que funciona? A senhora já trouxe uma informação super importante, que é essa das medidas serem cumulativas. Quanto mais medidas aplicadas, melhor é o resultado em relação a evitar que essas crianças transmitam, tenham Covid, transmitam para seus familiares ou para funcionários da escola. Agora, o que funciona e o que não funciona? Porque a gente sabe que algumas coisas, acho que uso de máscara é o consagrado, principalmente quando a gente fala de boas máscaras, de máscaras eficientes, né? Agora, tem uma série de medidas que a gente observa por aí, em escolas e também em outros lugares. Por exemplo, tem aquele tapetinho sanitário que as pessoas pisam, tem aquela medição de temperatura na entrada, que em cada lugar é feito de um jeito. Então, eu queria saber assim, o que a ciência fala sobre o que funciona e o que não funciona. Legal, Cássia. Sabe que interessante que nesse estudo dos Estados Unidos, algumas dessas medidas que você falou, eles nem testam. Então, essa coisa do teatro de higiene, ter álcool gel, tapetinho, medir temperatura, eles nem testaram. Não era uma das 14 medidas que eles testaram. Do que eles testaram, o que mais deu diferença foi uso de máscara, aulas ao ar livre, não ter atividade extracurricular e medir, fazer rastreamento por sintomas. Essas foram as medidas mais efetivas que eles tiveram mais resultado nos desfechos, ou seja, em ter menos gente na casa, né, na família, com sintomas. Então, uso de máscaras, atividades ao ar livre e rastreamento de sintomas foi o que mais deu diferença. Eles nem mediram álcool gel, temperatura, nada. E a gente sabe, Cássia, hoje, que realmente todo esse teatro de higiene, ele ajuda muito pouco, porque a transmissão da Covid, mesmo que no começo a gente tenha acreditado que podia ser por superfície, então houve uma preocupação com a limpeza das superfícies, passar álcool gel, hoje a gente sabe que realmente a transmissão é respiratória, ela é de pessoa para pessoa, e por isso que essas medidas de uso de máscara, restrição na entrada, aula ao ar livre, funcionam melhor. Agora, Cássia, tem uma outra pergunta que você fez, que é muito importante, que é o que a gente pode extrapolar disso, que é um estudo feito nos Estados Unidos, para a realidade brasileira, que a gente sabe que é bem diferente. Sim. E daí tem um outro estudo que foi feito por um grupo aqui do Brasil, coordenado pela professora Patrícia Brasil, do Instituto Evandro Chagas, da Fiocruz, que foi feito numa comunidade em Manguinhos, no Rio. E esse estudo foi conduzido de maio a setembro do ano passado, de 2020. E o que eles mostraram é muito interessante, porque eles também avaliaram como que as crianças se contaminam. É um estudo menor, foi com aproximadamente 300 crianças, então não é um estudo tão grande, mas também não é um estudo que foi por questionário, é um estudo que eles realmente acompanharam 300 crianças, e o que eles perceberam é que a maior parte das crianças pegou Covid de um adulto, e não o Tivemos um corte aí na comunicação com a doutora Natália Pasternak, mas o que ela estava dizendo antes do corte é que a maioria das crianças pegou de um adulto e não o contrário. A imagem ainda está boa. Vamos ver se a gente consegue retomar a voz aqui da doutora Natália Pasternak. Eu acho que sim. Acho que a gente já consegue ouvi-la novamente, doutora. Cássia, eu ouço vocês. Ótimo. Perfeitamente. Eu queria só que a senhora concluísse retomando desse ponto, que na maioria dos casos nesse estudo lá em Manguinhos, as crianças pegaram de um adulto e não o contrário. Exatamente, e que era algo que a gente já desconfiava, Cássia, que é muito mais comum os adultos transmitirem para as crianças do que as crianças para os adultos. Então, isso também já dá um bom indicativo de como fazer a reabertura de escolas de uma maneira segura. A gente sabe que quanto mais medidas de mitigação, sem dar muita bola para o teatro da higiene e realmente focar em uso de máscara, aula ao ar livre, distanciamento, a gente já sabe que funciona. A gente sabe também que é mais provável o adulto transmitir para a criança do que a criança para o adulto. Então, eu acho que são dados que já permitem que a gente organize como voltar, como equipar as nossas escolas para voltar às aulas de uma maneira segura. Muito mais do que ficar debatendo se abre ou se não abre, é debater como abre, quais são as medidas que realmente funcionam e como a gente pode adaptar as nossas escolas para que elas consigam implementar todas essas medidas. Doutora Natália Pasternak, obrigado por trazer aí esses dois trabalhos que tratam da relação das crianças com o Covid, dentro das famílias e na escola. Muito obrigado e que esses estudos sirvam para pautar as ações e fazer com que essas crianças possam voltar com segurança para a sala de aula. Muito obrigado, um bom dia. Até mais. Obrigada a vocês. Bom dia, Milton, Cássia. Bom dia. Essa nossa conversa de primeira com a doutora Natália Pasternak, daqui a pouquinho, já estará no podcast do Jornal da CBN. 7h16. A Petro Recôncavo acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação consolidada no mercado petrolífero, a Petro Recôncavo agora também faz parte do mercado de capitais. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. Guilherme Gimenez traz informações sobre o trânsito na capital paulista nesta manhã. Mais uma manhã paulistana com uma serração baixa demais que impede que o helicóptero suba, pelo menos nesse momento. Guilherme, bom dia. Isso aí, Milton. Muito bom dia para você, bom dia, Cássia, bom dia a todos os ouvintes. Teto baixo hoje, então a gente não pôde decolar, mas a gente segue trazendo as informações mais atualizadas do trânsito daqui do chão mesmo. O destaque inicial vai para a Avenida Aricanduva. Sentido da Marginal Tietê, Aricanduva tem trânsito lento para o motorista entre Afonso Sampaio Souza e Arraias do Araguaia. Depois do caminho melhora, volta a ficar bem ruim da Praça Benedito Lacorte até o acesso ao viaduto Alberto Badra. Segue o Andipar até a passagem pelo acesso da Radial Leste para o viaduto Alberto Badra, isso no sentido Marginal Tietê, devido a um registro de ocorrência ali um pouco depois dessa saída da Radial para o viaduto no sentido Tietê. Quem vai no sentido contrário, pela Aricanduva não enfrenta problemas, mas tem lentidão no viaduto Alberto Badra desde o finalzinho da Educador Paulo Freire até a aproximação com a Radial Leste. Aproveite as super oportunidades da Fast Shop. Os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e recebem até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. 7h18. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. De olho também na região central, destaque para o corredor norte-sul, na 23 de maio, sentido do aeroporto de Congonhas, tem trânsito ruim devido a um registro de ocorrência ali na 23 de maio, um pouco antes da rua Maria Paula, deixando o caminho complicado para o motorista desde a passagem pela estação Tiradentes do metrô. Antes disso, da Praça Benedito Lacorte até a Avenida do Estado, tem um pouco de Anipara também, mas com paciência dá para seguir. Depois da Rua Maria Paula, trânsito tranquilo até a zona sul da capital de São Paulo, no sentido Santana, boas condições. Tá sabendo da novidade? Agora você pode comprar no Atacadão e pagar com o VR Alimentação. Vá hoje mesmo aproveitar as melhores ofertas do Atacadão, o seu parceirão. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News. É muito mais que news. Vacina Sim. A cidade de São Paulo começa hoje a vacinar mais grupos prioritários contra a Covid-19. Quem tem os detalhes é a Marcela Marcos. Marcela. Cássia, começa hoje a vacinação de outros grupos prioritários contra a Covid-19, que são grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz, com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, com idade entre 55 e 59 anos, e também os metroviários e ferroviários, isso valendo para todo o estado de São Paulo. Gestantes em qualquer fase gestacional e mulheres com até 45 dias após o parto poderão se vacinar, desde que levem comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas relatório médico ou prescrição médica. É necessário ter mais de 18 anos. No caso dos trabalhadores do transporte sobre trilhos, poderão ser vacinados todos os operadores de trens, independentemente da idade, e também do metrô de São Paulo e da CPTM. Funcionários acima de 47 anos que têm contato com o público também receberão as doses. Ainda com relação ao setor de transportes, é na próxima terça-feira, dia 18, que será a vez de motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais começarem a ser imunizados. É importante a gente dizer também que no caso da capital paulista, com a inclusão desses novos grupos prioritários nesta terça-feira, serão reabertos os postos do tipo Mega Drive-Thru, que atenderão quem for tomar a primeira dose do imunizante. Nas unidades básicas de saúde, aí sim a vacinação ocorre normalmente, tanto para a primeira quanto para a segunda dose. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos. Agora são 7 horas e 21 minutos. Moradores de São Paulo que precisam se cadastrar para receber benefícios como Bolsa Família e o Auxílio Aluguel não estão conseguindo atendimento nos centros de referência de assistência social da cidade. A prefeitura justificou que os horários de atendimento estão reduzidos para evitar aglomerações. Pessoas que precisam se cadastrar em programas sociais relatam que não estão conseguindo agendar atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social de São Paulo, nem pelo telefone 156, nem pelo portal SP156 da Prefeitura. Moradora da Vila Medeiros, na Zona Norte, Vanessa Pietra contou que já fez diversas ligações para tentar agendar a ida ao CRAS e se inscrever para receber o benefício do auxílio aluguel, mas é sempre informada de que não há disponibilidade. Já faz alguns dias, né, que eu estou tentando ligar e eles dizem que não tem agenda. E a gente, né, está precisando. É uma família, eu tenho 2 netos pequenos, estou desempregada, meus filhos também, então precisava recorrer a alguém e tentei ligar várias e várias vezes. E a única coisa que eles estão dizendo é que não tem agendamento. Eu até perguntei se teria como marcar em outro lugar, né, fora do meu bairro, mas também não tem lugar nenhum. Também morador da Vila Medeiros, Rafael Antônio, precisa se cadastrar no Bolsa Família. Ele contou que tentou por 20 dias agendar o atendimento, mas não conseguiu. Uma pessoa aqui que eu conheço, próxima à minha casa, ela me adicionou no Bolsa Família, pediu para mim adicionar. Aí ela me passou um número, eu liguei lá, aí o que acontece? Eles não estão agendando. Aí a moça falou para me continuar ligando lá, até conseguir, mas tipo assim, conseguir um agendamento no CAPS, ela falou que é incerto, entendeu? É, pode ser como um dia, dois, ou como semana que vem, mês que vem. Procurada pela CBN, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social disse em nota que os horários para atendimentos dos CRAS estão reduzidos, com funcionamento entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, com o número de atendimentos presenciais limitados para evitar aglomerações. A nota diz ainda que há aproximadamente 20 mil pessoas agendadas para as próximas 2 semanas, mas que serão abertas novas vagas ainda essa semana para novos agendamentos. A cidade de São Paulo tem 54 centros de referência de assistência social e 30 centros de referência especializados de assistência social, que são as portas de entrada para a rede socioassistencial. De São Paulo, Nadédia Calado. Em relação aos postos drive-thru que serão abertos hoje na cidade de São Paulo para vacinação de novos grupos prioritários, serão 9 no total. Você vai lá no Vacina Sampa e tem os endereços. Então, só para os nossos ouvintes saberem que não são todos os postos drive-thru que serão abertos para a primeira dose. Os que estão abertos estão lá no Vacina Sampa. 7h25. Linha Aberta. Com Carlos Alberto Sardenberg. Bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, como é que está? Cássia, ouvintes, muito bom dia. Bom dia, Sardenberg. O que você destaca na sua análise hoje a propósito dessa discussão em torno do orçamento que é utilizado ali para beneficiar setores ligados ao governo? Eu acho que o Estadão, que está à frente dessa história, né, que é um trabalho de reportagem de vários meses, muito bacana, mas eu acho que um exemplo, assim, até gozado dessa história, né, também está nas reportagens do Estadão, e é a história de um prefeito de Alagoas, o prefeito de Junqueiro, Carlos Augusto, que é do MDB, e ele foi candidato à reeleição, né? E quando chegou bem pertinho da eleição, ele anunciou com pompa e circunstância, lembra que a gente falava isso? Opa! Ele anunciou durante a campanha dele a chegada de um trator e de uma escavadeira. Mostrou lá para a população, foi lá, conseguiu em Brasília e tal, não sei o quê. Mesmo assim, ele perdeu a eleição. Perdeu a eleição. E o que que ele fez? Ele devolveu o equipamento para a Codevasf antes que o sucessor assumisse. Quer dizer, então, toda a argumentação de que aqueles equipamentos serviam à cidade, eram importantes para a cidade e que ele estava trazendo, ele fez uma confissão de politicagem, né? Porque ele perdeu a eleição, ele falou, ah, perdeu a eleição, então vocês vão ver. Devolveu o equipamento, o trator e a escavadeira, devolveu para a Codevasf. Quer dizer, isso eu acho que é um caso exemplar, no mau sentido, claro, de como foi utilizado esse dinheiro do tal orçamento paralelo. É sempre preciso dar uma explicação, né, para os nossos ouvintes, para entender essa complicação, né? Quer dizer, o orçamento paralelo foi um dinheiro que foi alocado como emenda parlamentar. Tem vários tipos de emendas parlamentares, então vamos ficar dizendo emenda parlamentar. Emenda parlamentar é o dinheiro que o deputado ou o senador indica para o governo onde esse dinheiro deve ser aplicado. Mas não pode ser uma lambança, né? Em circunstâncias normais, né, esse dinheiro ele é aplicado, né, por indicação do deputado, mas para fazer alguma coisa em alguma cidade, alguma região, com base em projeto, licitação, acompanhamento, etc. Né? Não é assim, ó, me dá aí 500 pau que eu vou fazer, sei lá, comprar um trator. Né? É todo um projeto. E o que aconteceu foi que eles eliminaram essa parte do projeto. Então, o que acontece? O dinheiro é liberado a pedido do deputado ou do senador para fazer obras ou então fazer compras, no caso do trator Ásia, porque a ideia era comprar equipamentos, sem licitação, sem projeto, sem acompanhamento e essas coisas todas, entende? E é isso que significa, é um dinheiro dado para fazer política, simplesmente isso. O deputado e senadores têm um dinheiro dado para fazer política. E isso é gravíssimo, né? Porque é mais do que uma pedalada, né? Mais do que gastar um dinheiro sem receita. Sendo que quando esse dinheiro foi colocado como emendas, ele foi retirado de despesas obrigatórias, com o INSS, com o abono salarial, etc. Então é o fim do fim do fim da picada. Porque você tira dinheiro de despesas obrigatórias, como o INSS, e destina ao uso de politicagem, que você destina esse dinheiro a projetos paroquiais de deputados e senadores nas suas cidades e regiões. E é um dinheiro que é aplicado sem controles e sem critérios. Quer dizer, se o Tribunal de Contas da União não está aí para agir sobre isso, então a gente não sabe o que eles estão fazendo lá. E o outro ponto é que é uma barbaridade, porque nós estamos precisando do quê, Milton Cássia? De vacina, de equipamentos para tratamento da Covid. E você destinar algo aí como bilhões de reais para comprar trator em período eleitoral é um exemplo assim de de má gestão e um exemplo de falta de cuidado com a coisa pública que chega ao limite do inacreditável. Quer dizer, se isso aí, por muito menos que isso, deu a CPI da Covid, né? E, quer dizer, muito menos no sentido econômico da palavra, né? A CPI da Covid, ela tem a justificativa de 415 mil mortos, né? Que é mais do que suficiente para uma CPI. Mas esse é um dinheiro, nós temos agora um dinheiro que podia estar usando para tratamento da Covid e está sendo usado para tratorar a posição de políticos aliados ao governo. É, aliás, tem uma reportagem aqui também no Jornal Estado de São Paulo, na coluna do Estadão, mostrando que foi esse esquema da Codevasf, que é a estatal através da qual se fazem esses gastos, né? Que é isso que levou à derrocada do Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia era candidato lá na Câmara dos Deputados, tentou se reeleger, não conseguiu, e foi a vitória do Arthur Lira com base nesse esquema. Então, é um desastre, um erro em cima de outro erro, Milton. Muito obrigado, Sadenberg. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre essa questão do orçamento, como é que tudo isso funciona ou deixa de funcionar na sequência. Até mais. Agora, eu acho que a gente teria que fazer só dar uma dica do sucesso que é a abertura, a reabertura das coisas na Inglaterra. Eles saíram, Milton, é um negócio... Me dá só um minutinho. Claro. Eles saíram de quase 70 mil casos em 8 de janeiro para 1.700 casos em 9 de maio. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? E a regra qual que foi? Confinamento e vacinação. E o número de mortos caiu de 1.800 para zero nos últimos dias... por causa dessas aplicações, né? Não tem segredo, vacina e confinamento, e agora eles estão entrando na fase da eliminação, né? Das diversas fases em que o confinamento vai sendo relaxado, e a fase atual, segundo o Boris Johnson, chama fase do abraço cauteloso. Bonito, né? Um abraço cauteloso para você, Sadenberg. Até dois. Mais. Tchau, tchau. Tchau. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 11 de maio de 2021. A Caixa libera hoje os saques e as transferências da primeira parcela do auxílio emergencial deste ano aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em agosto. Eles receberam o valor em poupança digital no dia 22 de abril. O calendário de saques para os demais públicos pode ser consultado pelo aplicativo do auxílio ou pelo site da Caixa. Os pagamentos da segunda parcela começam no domingo. Mais de 35 milhões e 900 mil brasileiros receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 até o momento. O número equivale a 16,96% da população do país. 18 milhões e 73 mil pessoas receberam as duas aplicações. O número representa 8,54% da população do Brasil. Os dados são das secretarias estaduais de saúde e foram divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. A polícia investiga uma mulher suspeita de agredir o filho de 3 anos até a morte na cidade de São Paulo. Gael de Freitas foi encontrado desacordado pela tia-avó na cozinha do apartamento da família. O menino estava ao lado da mãe, que não disse o que aconteceu. Ela foi levada a um hospital em estado de choque com suspeita de ter tido um surto psicótico. A tia-avó afirmou que estava na sala quando ouviu barulhos de choro, batidas na parede e vidro quebrando. No horário de Brasília, 7h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em instantes, outras informações para você aqui no Jornal da CBN. rodovia Presidente Dutra tem trânsito carregado com pontos de parada principalmente pela pista expressa no sentido de São Paulo, do quilômetro 206 até a altura do 211. Passando esse trecho do 211, trânsito já bem mais tranquilo até o final do trajeto, inclusive no acesso à marginal do Rio Tietê. Pela Dutra, quem vai para o Rio de Janeiro encontra um bom caminho. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. 7h36. Jornal da CBN. Nós acabamos de conversar com Carlos Alberto Sadenberg sobre essa série de reportagens a propósito de verbas parlamentares que são utilizadas nesses últimos tempos para a compra aí de material agrícola, para a compra de tratores, mas sem a devida transparência. Hoje, inclusive, há outras informações a propósito de como este dinheiro acaba sendo utilizado a partir do orçamento da União, mostrando, por exemplo, que além da compra de tratores por preços acima dos de mercado, orçamento, este tipo de orçamento que nós estamos falando, essa parte do orçamento, que vem sendo chamado de orçamento secreto, orçamento paralelo, foi criado, está sendo usado para o pagamento de pavimentação asfáltica. Dos 3 bilhões de reais que o Planalto destinou para esse orçamento secreto, metade foi para obras de asfaltamento em redutos eleitorais de políticos. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que está no foco dessa discussão, porque é a partir dele que esse dinheiro é liberado, divulgou uma nota ontem ainda, negando, repudiando as reportagens, as acusações, diz que a lei orçamentária é a principal peça legislativa discutida pelo Congresso Nacional, tem ampla divulgação para a sociedade, falou que o RP9, que seria por este meio que o dinheiro sai, foi criado não por iniciativa do Executivo, mas por iniciativa do Congresso Nacional em 2019, lembra que, apesar das reportagens chamarem a atenção de preços de referência, não existe um preço de referência no governo federal para identificar o que está sendo comprado ou deixado de comprar, e que as compras são de responsabilidade de quem o faz e não do Ministério do Desenvolvimento Regional ou do próprio governo brasileiro. Bom, essas são algumas das coisas que estão ali na nota. Dito tudo isso, nós convidamos Gil Castelo Branco, que é secretário-geral da Associação Contas Abertas, economista, para nos ajudar a entender um pouco como é que isso funciona. Gil Castelo Branco, antes de mais nada, obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. É sempre um prazer. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia e ouvinte da CBN. Bom dia. Gil Castelo Branco, se esse é um dinheiro que sai do orçamento, por que chamá-lo de orçamento secreto ou orçamento paralelo? Olha, Milton, de fato, há muitos anos, né, existe essa relação promíscua entre o Executivo e o Legislativo, tendo como instrumento essas emendas parlamentares. Então, ao longo dos anos, desde os anões do orçamento, essas fórmulas vão sendo mudadas, né, mas sempre com esse objetivo de criar uma relação promíscua entre o Legislativo e o Executivo. E a bola da vez agora são essas tais emendas de relator, que são burocraticamente chamadas desse RP9, né? Então, as emendas do relator, elas existiam há muito tempo, mas no sentido de, na reta final da aprovação do orçamento, o relator corrigir alguma distorção, atender algum pleito que ele viu que não tinha sido atendido. Mas, a partir de 2019, o próprio Ministério reconhece, né, houve, então, um aumento expressivo dessas tais emendas do relator. Isso chegou a 30 bilhões, esse ano mesmo o relator em cima da hora botou mais 26,5 bilhões, tirando até verbas de despesas obrigatórias, até despesas da Previdência, foram incluídas nas emendas de relator para esse ano 2021. Né? Mas e nessa sistemática nova, o que acontece é o seguinte, as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissões, essa nós conseguimos monitorar. Nós sabemos exatamente ali quem fez a emenda, o valor que foi feito, quando ela foi empenhada, quando foi paga. Agora, essas tais RP9, não, ninguém sabe. Inclusive, se não tivesse vindo à tona esses ofícios, né, que foram descobertos pelo Estadão, de parlamentares diversos, fazendo pleitos ali ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ninguém teria condições, sob o ponto de vista da transparência, de saber que isso estava acontecendo, né? E aí, então, com esses ofícios tendo aparecido, ficou claro que existe uma forma de fazer emendas que nós não sabemos, então, quem é de fato contemplado, porque ali tem ofícios, né, da senhora Flávia Arruda, tem valores expressivos do senador Alcolumbre, e ninguém sabe se isso atende só a situação, se atende também a oposição, em que valores, em que montantes, não é? Isso não é monitorado. Então, é uma falta de transparência, é uma caixa preta total, esses chamados RP9. Não que esse dinheiro não seja contabilizado. O dinheiro acaba sendo contabilizado, né, como gasto, você tem o gasto global disso, e isso acontece, como você muito bem disse, dentro de duas ações do Ministério do Desenvolvimento Regional. E essas ações são uma espécie assim, de guarda-chuva para abrigar qualquer tipo de obrazinha que interesse aos parlamentares. Veja só, uma delas, ela permite pavimentação, rede de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, contenção de encostas, calçadas, não é? E a outra é por onde foram comprados esses tratores, pás carregadeiras, roçadeiras, caminhões, escavadeiras, usina de asfalto pode ser construída também. Então, são ações, iniciativas que interessam muito aos parlamentares, isso há muitos anos, porque gera votos, né? Então, o governo abriu essa possibilidade, criou 3 bilhões de reais, né, para que essa finalidade, então, fosse, no apagar das luzes do orçamento 2020, atendida dessa forma, né, escondida, de ofícios encaminhados por alguns parlamentares, sabe-se lá quais são, até agora isso não veio à tona, né, totalmente, né, para esses tipos de ações. São duas delas. Uma é apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado à implementação e à qualificação viária. Você vê que o nome aí é um nome genérico, né? E a outra apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado. Então, na verdade, é tudo aquilo que o político deseja em termos de da véspera de um ano eleitoral, não é? E em detrimento de políticas nacionais mais importantes. Até porque, normalmente, o orçamento é aprovado, mas não há o detalhamento se aquilo, aquela iniciativa vai ser feita. Se o trator, vamos dizer assim, vai ser comprado para Búzios, ou se vai ser comprado para São Paulo, ou se vai ser comprado para onde for. E quem, então, deveria indicar, seria o próprio executivo, porque, afinal, tem parâmetros técnicos para dizer, não, olha, num raio de 300 quilômetros aqui não tem nenhum trator, nenhuma pá escavadeira. Agora, quando isso é feito pelos parlamentares, então isso atropela critérios técnicos, né? Esse é um dos problemas. E o outro problema é a absoluta falta de transparência. Eu espero que agora, como o Tribunal de Contas já foi acionado, não só por alguns parlamentares, como até pelo Ministério Público de Contas, eu espero que seja feita uma investigação rigorosa para que venha à tona realmente quem fez o ofício, quanto cada um deles pediu, por que os valores são tão diferenciados uns dos outros, por que tem parlamentar de Roraima fazendo pedido para Goiás. Então, por que esses valores são tão mais altos, chegam a ter, por vezes, 259% a mais do que essas referências de valores, que essas referências existem até mesmo para que os parlamentares possam fazer as emendas, né? Porque quanto custa um trator? O deputado não sabe. Então, existem ali alguns valores referenciais. Esses valores, inclusive, são divulgados até pelo Congresso num caderno, anualmente, né? Então, eu acho que isso tudo precisa ficar claro. Eu espero que o TCU o faça, né? Porque, inclusive, assim, o que se comenta no Congresso é que no RP9, se puxarem uma pena, virá um pavão. Uhum. Até considerando isso e também a necessidade da gente ter uma transparência maior em todos esses processos, e até resgatando uma fala do senhor do início da sua explanação sobre como as emendas, em diferentes momentos da nossa história, as emendas parlamentares já foram usadas aí na intermediação de uma relação promíscua entre o executivo e o legislativo, o que poderia ser feito para que esse estatuto das emendas parlamentares fosse mais transparente e não ficassem aí, de alguma maneira, à margem das fiscalizações, a exemplo do que aconteceu nesse episódio revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. As emendas têm, digamos, salvação ou é algo que, invariavelmente, em algum momento, nos leva a situações como essa, na sua avaliação? Não, as emendas elas são importantes, eu diria, porque quem melhor conhece ali a realidade das cidades, dos municípios, é de fato o parlamentar que está ali representando aquela comunidade, né? Mas essas emendas precisam ser transparentes. E nós imaginávamos que isso tivesse sido obtido através de 3 emendas constitucionais que, inclusive, tornaram as emendas individuais de bancada obrigatórias, quer dizer, o pagamento é obrigatório. Então, a partir desse momento, uma emenda constitucional, uma foi 85, a outra foi emenda 100, a outra foi 105, e a partir dessas 3 emendas, a partir dessas 3 emendas constitucionais, o pagamento dessas emendas passou a ser obrigatório. Então, parou de existir aquela discriminação de que governos favoreciam totalmente parlamentares da base em detrimento dos parlamentares da oposição. Então, isso até então já não acontecia mais. Quer dizer, agora, né, por meio dessas tais emendas de relator, nós estamos vendo que ali acontece de tudo. E é muito curioso que, então, alguns parlamentares, ainda não sabemos exatamente quais foram todos, né, que alguns parlamentares tenham tido a oportunidade de encaminhar ofícios ao Ministério do Desenvolvimento Regional pedindo recursos variados também para essas duas ações que permitem iniciativas ligadas ali aos municípios, né? Então, essas emendas de MP9, essas sim, não têm absolutamente nenhuma clareza, né? E isso precisa, então, ficar completamente esclarecido, e eu espero que, ao menos, né, se consiga evitar que elas continuem a ser tão, tão pouco transparentes como hoje são. Esse dinheiro que está ali no carimbo da RP9, dessas emendas de relator geral, esse dinheiro ele só pode ser utilizado por ordem do legislativo, ou esse dinheiro poderia ser utilizado para outras despesas que estão dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional? Olha, essas emendas, na verdade, pouco se sabe até sobre elas, porque, veja só, no início desse ano, como eu disse, né, 26,5 bilhões no apagar das luzes foram ali incorporados como emenda de relator. O executivo, então, disse que o orçamento ficava inexequível dessa maneira. E aí, então, o relator, digamos, fez um ofício devolvendo 10 bilhões em emendas. E não se sabe exatamente quais foram as que devolveram, as que não devolveram. Isso tudo fica muito pouco transparente. E veja, as emendas são do relator, mas quem fez os ofícios não foram parlamentares dos mais diversos. Quer dizer, não foi o relator do orçamento de 2020 que fez emendas destinando para o local A, ou B ou C, tratores e escavadeiras, etc. Quem fez isso foram parlamentares ali escolhidos a dedo, certamente porque, até pela proximidade das eleições para as presidências da Câmara e do Senado, que havia interesse do Executivo nessas eleições, muito provavelmente ali houve algum tipo de combinação para que alguns parlamentares que fossem influentes ou que tivessem peso nessas votações fossem contemplados. E o argumento, inclusive, do Ministério do Desenvolvimento Regional é porque também foram contemplados parlamentares da oposição, não se sabe em que proporção, porque isso ele também não diz, mas o fato é o seguinte, também apoiaram a candidatura, por exemplo, do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, para partidos de oposição. Então, não é assim, de toda forma, digamos, totalmente absurdo que parlamentares da oposição tenham sido também contemplados nesse festival de emendas do RP9. Bom, nós já temos representações protocoladas no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público Federal para a investigação desse orçamento paralelo, destas emendas aí da ordem de 3 bilhões. O que pode acontecer a partir destas investigações? É devolução de dinheiro? É punição de envolvidos? O que pode acontecer a partir de agora? Olha, nós sabemos, né, Cássia, que há tantos anos, né, existe essa relação promíscua e até hoje punido mesmo, eu acho que ninguém foi, né? Atribui-se até a essa relação de emendas um segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Mas enfim, eu creio que é preciso se investigar, e isso o Ministério Público de Contas já disse que fará junto ao TCU, se houve ou não isonomia, né, nessa liberação de recursos, porque, afinal, as emendas individuais tinham essa finalidade, né, de tornar iguais as distribuições de recursos, as emendas por parte dos parlamentares. Então, vê-se que agora isso não aconteceu, né? Então, tem que se apurar se houve ou não um favorecimento seletivo e com que finalidade, né? E eu acho que o primeiro passo vai ser trazer à tona e dar divulgação a todos esses que fizeram ofícios para conseguir recursos, né? Se esses recursos já foram pagos, se esses recursos não foram pagos, porque nós sabemos um montante global pago nessas ações, mas não sabemos por a iniciativa de quem, quais foram essas pessoas que puderam fazer esses ofícios. Inclusive, uma outra questão, às vezes, que acho importante até fazer uma comparação, eu acho que estava um pouco na pergunta do Milton anterior, né, Milton? É que, por exemplo, né, esses 3 bilhões que foram feitos ou cedidos, o governo autorizou para que as emendas fossem liberadas para essas finalidades de pavimentação e compra de trator, etc., curiosamente, é o mesmo valor que custaria o censo demográfico, né? Quer dizer, 3 bilhões era o que custaria o censo demográfico. Havia até uma possibilidade de se realizar o censo com um pouco menos de valor. Então, veja, nós deixamos de fazer o censo demográfico, né, se nós calcularmos só pela ótica do valor, nós deixamos de fazer um censo demográfico que historicamente se realiza no país há 10 anos, que orienta todas as políticas públicas, né, para que fosse liberado recursos para que o parlamentar diga onde ele quer que seja feito um asfalto, onde ele quer que seja comprado um trator. Então, eu acho que o orçamento espelha prioridades, né? E é exatamente isso que nós estamos vendo que, mais uma vez, não está acontecendo. Em detrimento de verbas para universidades, que estão aí, mais uma vez, à míngua, né? Recursos para pesquisas. Em vez disso, nós estamos liberando 3 bilhões de reais para os parlamentares dizerem onde que eles querem que uma via seja asfaltada. Mais 3 bilhões, né? Exatamente, mais 3 bilhões. Você lembrou bem, Milton, porque, veja só, para esse orçamento desse ano mesmo que nós estamos, né, os parlamentares já tinham cerca de 20 bilhões dentro daquelas emendas naturais, aquelas emendas que já acontecem há muito tempo. E aí, no apagar das luzes, o relator, então, incorporou mais 26,5 bilhões. Então, os parlamentares ficaram com cerca de 46 bilhões de reais. E aí, quando o executivo disse, não, dessa forma eu não consigo executar o orçamento, isso pode gerar até crime de responsabilidade. Então, aí, mais uma vez, houve ali um acordo executivo com o legislativo e o relator geral devolveu lá cerca de 10 bilhões dessas emendas. De qualquer maneira, os parlamentares estão com uma soma de aproximadamente 36 bilhões de reais, um pouco mais, em emendas parlamentares. Veja que toda a verba discricionária, ou seja, aquela não obrigatória do Poder Executivo, é de 74 bilhões. Então, as emendas, elas já correspondem à metade do valor que o Poder Executivo tem de despesas discricionárias. Então, o Congresso não só está aprovando o orçamento, o Congresso está dizendo onde esses recursos têm que ser gastos, de uma maneira que daqui a pouco o Executivo vira só um gerente, não é verdade? O parlamentar aprova o orçamento, o parlamentar diz onde que tem que ser feito aquilo e o Executivo simplesmente transfere o dinheiro, né? Então, Juca, eu acho que nós precisamos rever essa forma que vem acontecendo, sobretudo na RP9. Gil Castelo Branco, muito obrigado pela sua gentileza de nos ajudar a entender esse processo. Obrigado e até uma nova oportunidade. Um abraço, Milton, Cássia e todos os ouvintes da CBN. Obrigada, Gil Castelo Branco é da Associação Contas Abertas e conversou com você aqui no Jornal da CBN. 7h53. Destaque agora para o ouvinte da CBN sobre a Marginal Tietê. No sentido da rodovia Castelo Branco, Marginal Tietê com o trânsito ruim da saída da Ayrton Senna até a aproximação com a ponte do Tatuapé, tem registro de ocorrência nesse momento nesse trecho da Tietê, ali próximo da ponte do Tatuapé, na pista expressa. Mas a expressa aí também é local, tem bastante lentidão. Depois da ponte do Tatuapé, o motorista à sua volta a reduzir a velocidade da aproximação com a rodovia Anhanguera até o acesso ao Cebolão, para quem vai pegar a Marginal Pinheiros. No sentido da rodovia Ayrton Senna, a Marginal Tietê com trânsito um pouco mais intenso da saída da rodovia dos Bandeirantes até a aproximação com a ponte do Piqueri. Tóquio Marine Riscos Digitais, o seguro para ataques cibernéticos com cobertura de lucros cessantes e danos a terceiros. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. 7h55. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil, é a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020. 34% de crescimento nos últimos 3 anos, segundo a Comscore. 1 a cada 5 brasileiros lê o Globo. 1 em cada 3 leitores de jornal lê o Globo no universo TGI Clickstream. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Destaque agora para a Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, trânsito mais intenso na saída do Cebolão, depois o motorista reduz um pouco a velocidade também na altura da cidade universitária. Restante do caminho até a zona sul da capital de São Paulo, com condições boas. Quem vai no sentido Cebolão pela Marginal Pinheiros, pisa no freio da saída da Miguel Yunis até a Ponte do Socorro, depois tem ali para também da Ponte João Dias até a Estação Granja Julieta. Da Estação Granja Julieta em diante, caminho tranquilo. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon. Faça uma simulação. Embracon.com.br. Embracon, porque sonhar não tem limites. A Petro Recôncavo acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação consolidada no mercado petrolífero, a Petro Recôncavo agora também faz parte do mercado de capitais. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. Nós temos agora 7 horas e 56 minutos. Queria chamar a atenção para 2 reportagens que nós trouxemos hoje aqui para você no Jornal da CBN. Nós ouvimos, pouco antes da conversa com Carlos Alberto Sadenberg, uma reportagem que mostrava a barreira imposta às pessoas mais necessitadas para terem acesso a uma ajuda através de programas sociais aqui na cidade de São Paulo. Dificuldade para agendamento, atendimento precário. Mais cedo, nós trouxemos reportagem em relação às mães que foram selecionadas para trabalhar nas escolas municipais no retorno às aulas presenciais. Parte delas ainda não recebeu o dinheiro a que tem direito. Ilustramos a reportagem, inclusive, com a história de uma mãe que teve de deixar de prestar o serviço porque não tinha mais dinheiro para transporte, alimentação, além do que ela definiu como sendo, assim, uma tremenda frustração. Porque ela ficou entusiasmada no início com a possibilidade de ter esse programa que abriu uma porta para ela. E, no entanto, ela acabou frustrada. As 2 reportagens têm um ponto em comum. A Prefeitura de São Paulo deixando a atenção aos mais necessitados de lado. Dizer que vai pagar ou vai abrir mais vagas para agendar e assumir o que não fez quando deveria ter feito, não é suficiente. E não fez para quem mais precisa. Esse é o ponto principal. Às vezes, tem-se a impressão de que, como é projeto de prefeitura, como é para os mais pobres, não tem problema que seja meia boca. O que importa é a intenção. Estamos abrindo um programa que vai ajudar as pessoas. Ótimo. Mas fazer meia boca é um desrespeito a estas pessoas. Infelizmente, muitos pensam, é assim que as coisas funcionam? É assim mesmo. Não é não. Ao menos, não deveria ser. As 2 reportagens mostram claramente essa falta de atenção. Um programa para as populações mais pobres deveria, obrigatoriamente, ser um programa de excelência, porque são exatamente as pessoas que mais precisam do poder público. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Ainda temos alguma névoa aqui na região oeste da cidade de São Paulo. Temperatura já subiu um pouquinho. São agora 16 graus. CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo. A terça-feira amanheceu com bastante névoa na Grande São Paulo, mas nas próximas horas essa névoa se dissipa e dá lugar ao sol, que predomina no restante do dia. A temperatura entra em rápida elevação e chega até 27 graus na capital. Hoje não tem previsão de chuva, mas amanhã uma frente fria deve chegar aqui ao estado e provoca chuva a partir da tarde. O calor amanhã diminui, mas é na quinta-feira que nós vamos sentir frio com a entrada do ar polar dessa frente fria. Aline Tóquio, da Climatempo, para a CBN. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News. É muito mais que news. 7 horas e 59 minutos. Agora há pouco o Milton Jung estava chamando a atenção para uma reportagem que nós levamos ao ar da falta de pagamento para aquelas mães que foram contratadas para trabalhar nas escolas municipais de São Paulo, né? Nós estamos até ouvindo ao fundo aí essa reportagem, o Pascoal Júnior colocou um trechinho para a gente. E por que estamos falando isso? Quem quer acompanhar a reportagem completa vai lá no nosso site ou no nosso aplicativo. E no nosso site e no nosso aplicativo também, você acompanha a nossa conversa de hoje com a doutora Natália Pasternak, a nossa colunista está aqui todas as terças-feiras e hoje ela nos trouxe os resultados de dois estudos sobre o que funciona e o que não funciona na volta às aulas para fazer com que o risco de contaminação pela Covid-19 seja menor. Uso de máscaras, atividades ao ar livre e rastreamento de sintomas foi o que mais deu diferença. Eles nem mediram álcool gel, temperatura, nada. E a gente sabe hoje que realmente todo esse teatro de higiene, ele ajuda muito pouco, porque hoje a gente sabe que realmente a transmissão é respiratória, ela é de pessoa para pessoa, e por isso que essas medidas de uso de máscara, restrição na entrada, aula ao ar livre, funcionam melhor. Tá aí a doutora Natália Pasternak, que conversa conosco todas as semanas e fica lá no nosso site cbn.com.br e também no nosso aplicativo. Bom conteúdo para você compartilhar. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 11 de maio de 2021. A Polícia Federal faz uma nova fase de uma operação que combate fraudes relacionadas com auxílio emergencial em Minas Gerais. Os investigadores identificaram beneficiários com contas contestadas que conseguiram fazer compras. O grupo teria recebido a ajuda de funcionários dos estabelecimentos comerciais. A justiça emitiu 14 mandados de busca e apreensão e 13 medidas cautelares, além de ter bloqueado contas bancárias de empresas. O volume de financiamentos imobiliários no Brasil cresceu 113% entre janeiro e março. A base de comparação é o primeiro trimestre do ano passado. Para 2021, a projeção do mercado é de alta de 30% nas concessões. As operações chegaram ao recorde de R$ 43 bilhões, com 187 mil unidades vendidas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, admitiu que as indicações de uso dos recursos das chamadas emendas do relator foram feitas por deputados e senadores. Ele afirmou, no entanto, não haver orçamento secreto de R$ 3 bilhões. Marinho citou o caso do senador Humberto Costa, do PT. No Twitter, o ministro disse que o petista indicou 12 milhões para obras e compras de máquinas em Pernambuco. O senador rebateu e disse que Marinho omitiu fatos na publicação. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridas em um ataque contra uma escola em Kazan, na Rússia. Um suspeito foi preso, o outro morto pela polícia. 6 crianças estão na UTI. As autoridades de segurança anunciaram a abertura de uma investigação e reforçaram a segurança em outras escolas da região, que é de maioria muçulmana. No horário de Brasília, 8:04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Daqui a pouquinho tem conversa de política com o Sérgio Abranches. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Dinheiro, com Mauro Raufeld. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. E BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. Um ouvinte me escreveu: eu tenho 54 anos, sou casado, tenho dois filhos, servidor público, renda de 18 mil reais. E eu tenho conseguido poupar bastante na pandemia. Meu patrimônio é formado por uma casa própria que eu comprei à vista e vale hoje 450 mil reais. Eu tenho também 600 mil reais em aplicações financeiras. Estou tentando montar uma carteira em cinco partes iguais: fundos imobiliários, ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, renda fixa e deixar 20% para um futuro circuit breaker na bolsa. Eu estava pensando em fazer compras lentamente durante 40 meses e, inclusive, já estou no décimo mês. Mas eu receio perder a maior parte da alta. O que é que eu devo fazer? Minha resposta: eu gosto da ideia de comprar de maneira gradual, mas neste momento, com os governos injetando muito dinheiro na economia, eu penso que você precisa andar mais rápido. A inflação de ativos, ela já aconteceu, mas ela pode aumentar ainda mais. Então, os preços das ações, do ouro e dos fundos imobiliários, entre altas e baixas, eles tendem a aumentar. E eles podem formar bolhas, sim, para todo lado. Por isso, então, no meio do caminho, surgem crises. E você deve, então, reforçar a parte dolarizada e incluir também o ouro na sua carteira para enfrentar essas crises. Quanto ao circuit breaker, que é então uma grande crise, uma grande queda na bolsa, 10% no caso brasileiro, eu acho que você não deve esperar tanto por isso. Num momento de forte crise no mercado, você tendo na sua carteira renda fixa e ouro, você certamente terá oportunidade então de comprar essas barganhas que o mercado oferece nos momentos de liquidação. Resumindo, vale sim acelerar o passo e também dolarizar a sua carteira, incluindo o ouro. Mauro Raufel, para CB. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN. Edição desta terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Temos falado com você aí a partir de nossos comentaristas. Vamos continuar nesse assunto, inclusive, sobre essa questão do orçamento da União e como parte do dinheiro que está lá aprovado no orçamento vem sendo utilizado. Hoje, o Jornal Globo, em cima desta mesma reportagem, desse mesmo tema, mostra uma outra questão que é interessante: a criação de uma espécie de um programa de fidelidade pelo governo federal. Sabe como é que funcionam programas de fidelidade, né? Você é cliente há muito tempo, ali vai ganhando pontos, aí tem vantagens, etc. Mas esse programa de fidelidade tem a ver com a forma como os parlamentares votam no Congresso Nacional. Então diz aqui a reportagem, parte da reportagem apenas, tá? Enquanto contemplava aliados na Câmara e no Senado com as emendas, o governo mantinha um monitoramento da fidelidade dos parlamentares e seus projetos. Fichas obtidas pelo Globo mostram, pô, tudo fichado, hein? Mostram como a Secretaria de Governo, na gestão do então ministro Luiz Eduardo Ramos, fazia o acompanhamento da atuação de aliados no Congresso, com pontuação para posicionamento e favor e contra. A favor ou contra, o Planalto nos principais temas. A fidelidade é um dos critérios para congressistas conseguirem melhor trânsito no governo, com possibilidade de liberação de emendas e indicação para cargos. 8 e 9. Conversa de política com Sérgio Abranches. Muito bom dia para você, Sérgio Abranches. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Sérgio. Vamos começar aí olhando e analisando a política como ela está hoje, ou como ela costuma ser nessa relação executiva e legislativa, porque essa questão do orçamento tem tudo a ver com essa divisão de poderes, não? Tem sim. E, Milton, ela é muito complicada, porque ela envolve uma porção de detalhes técnicos que são usados para encobrir o que de fato está acontecendo, né? Então, a apuração também não é uma apuração muito fácil, porque ela envolve essas questões técnicas e a dinâmica política. Isso aí tem uma série de fatores por trás, né? A ideia de que o governo precisa de alocar cargos e recursos para a sua base de sustentação no Congresso, ainda mais um governo que não tem uma coalizão majoritária, está em minoria, tudo bem, isso aí faz parte do jogo político. A ideia de que o presidencialismo de coalizão tem uma falha inerente que incentiva e leva a desvio de recursos, ao uso ilegítimo do orçamento e à corrupção, está errada. O governo de coalizão tem inúmeros no mundo. Ele pode ser feito sem isso, né? Ele divide poder, ele entrega ministérios para os partidos, mas com base na habilidade, na habilitação ou na especialização de cada partido em determinados temas de políticas públicas, né? Por exemplo, quando se faz uma coalizão com o Partido Verde na Alemanha, o Ministério do Meio Ambiente é entregue para o Partido Verde, porque essa é o objetivo central do partido, né? Tem outros que são mais especializados em política externa, outros que são em questão de saúde, educação. Então, essa partilha pode ser feita de forma completamente legítima e transparente, e o desempenho do partido e da coalizão do governo vai ser acompanhado, avaliado pela eficácia das políticas, né? E não simplesmente pela eficácia do voto, sobretudo quando o voto não é em política pública, né? Quando essa ficha de lealdade ao governo, de fidelidade ao governo, é utilizada para ver fidelidade em questões como CPIs, pedidos de autorização para processar presidente, enfim, para blindar o executivo de investigações, etc. Então, quer dizer, não é parte do presidencialismo de coalizão esse tipo de desvio. Agora, é parte da cultura política. E cultura política não é uma coisa que sai assim do nada, não é uma nuvem. A cultura política ela está enraizada em práticas, em comportamentos. Quer dizer, tem fatores que incentivam determinados comportamentos que levam a uma cultura política distorcida. O patrimonialismo no Brasil, quer dizer, essa confusão entre o público e o privado, a hipercentralização federativa que dá à União muito poder sobre os recursos dos estados e municípios que passam a ser pedintes do governo federal, e o governo federal passa a ser uma espécie de centro de filantropia. Evidentemente que ele vai usar politicamente isso aí. A falta de transparência no processo orçamentário e na execução do orçamento ajuda muito isso. Você vê que toda essa confusão que está acontecendo aí, né, os governistas dizem, não, isso daí é tudo mentira, não tem a confusão. São as emendas parlamentares e as emendas de relator, que são figuras que estão lá nas regras e tal, né? As emendas de relator, por exemplo, elas foram inventadas em 2020 para corrigir o fato de que as emendas parlamentares, individuais, tinham se tornado impositivas e, portanto, não podia haver uma discriminação entre governo e oposição. Aí as emendas de relator vieram para acordos que permitem fazer mais isso, dar mais para uns do que para outros. Mas os valores não batem. Então, quer dizer, tem uma parte aí dessa história do orçamento que precisa de ser explicada e que tem a ver com essa confusão, com a falta de transparência do orçamento, né? E, quer dizer, partidos oportunistas que não têm preferências de orientação de políticas públicas acabam sendo os mais beneficiados, porque eles estão em qualquer governo, né? Quer dizer, a gente vê que os nomes que circulam, fora as novidades, que são aqueles que foram recém-eleitos, né? Mas, em geral, a gente vê que são os mesmos, eles estão aí desde a época dos anões do orçamento, se aproveitando das fraturas, dos furos que tem no processo orçamentário para fazer coisas ilegítimas. Então, quer dizer, isso precisa de ser apurado em nome da cidadania. Isso aí é dinheiro do povo, é imposto que a gente paga, e muito imposto, não é pouco imposto, e sem transparência nenhuma e de forma muito pouco democrática e muito centralizada em determinados gabinetes de Brasília, que é a outra distorção que incentiva essa cultura política. Então, quer dizer, quanto mais a gente investigar esse tipo de coisa, der transparência e começar a discutir medidas efetivas para eliminar esses fatores que alimentam essa cultura política distorcida do Brasil, melhor, né, Milton? Só para fechar a conversa, Covid, CPI da Covid nessa semana. Olha, tem muita expectativa sobre a CPI essa semana por causa dos depoimentos do presidente da Anvisa, né, o Antônio Barra Torres, e o depoimento do Fábio Weingarten, que foi uma peça importante lá no Palácio do Planalto, que aparentemente se desentendeu e saiu. Há muita expectativa de que ele conte todos os podres do gabinete do ódio e das manobras lá do governo para escapar das suas responsabilidades em relação à Covid. Mas, na verdade, eu acho que o que a CPI vai passar essa semana é por um teste de resistência e de relevância e por um teste de autoridade. Né? Quer dizer, o teste de relevância e resistência, ela vem da sucessão de autoridades governamentais que podem dar respostas muito evasivas e fazer uma série de... fazer apenas a defesa do governo e no mais, fugir das questões, né? Como aconteceu com o ministro da Saúde, Queiroga. E, por outro lado, o teste de autoridade vem dessas manobras para burlar as regras institucionais, como o Pazuello tem feito, né? O ex-ministro general Pazuello tem usado de manobras para tentar evitar depor como testemunha. Ele tem medo de depor como testemunha, né? E agora, tem um lado que pode funcionar a favor tem também expectativa a respeito do ex-presidente e da presidente atual da Pfizer, né? Que nesse caso, eu acho que pode até dar certo, porque as empresas de origem americana e europeia, elas têm o hábito de ir a comissões de audiências e comissões de investigação no parlamento, no congresso, e dar respostas e ser forçadas a responder e entregar documentos, etc. Então pode até ser que, mesmo agora tendo regularizado o contrato com o governo, a Pfizer tenha alguma relevância aí. Agora, o que pode de fato funcionar a favor da investigação da CPI e comprometer o governo é a estratégia dos governistas de defender a cloroquina, que substituiu o distanciamento social e a vacina na ação do governo, né? E isso contribuiu para a perda de controle da doença. Não existe a ideia de que a ciência está dividida. Tem consenso científico. As principais agências e associações científicas especializadas no assunto têm consenso unânime de que a cloroquina não tem eficácia para a Covid e tem efeitos colaterais que desrecomendam a tentativa de usá-la, né? E eles estão fazendo com a cloroquina a mesma coisa que os negacionistas fazem com a mudança climática, dizendo que a ciência está dividida. Não está. Tem um punhado de cientistas, a maioria deles sem nenhuma reputação, que defende. Agora, o resto, na verdade, já sabe que existe mudança climática, da mesma forma que a maioria dos cientistas absoluta, né, consenso quase unânime, sabe que a cloroquina serve para malária, mas não serve para Covid, Milton. Muito obrigado, Sérgio. Até mais. Até mais. Oito horas e 19 minutos. Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal Pinheiros, com trânsito ruim desde a saída do Complexo Viário Maria Maluf, um pouco depois da Avenida do Cursino, até a altura do Aeroporto de Congonhas, na passagem pela Avenida Miruna. Entre a Ibirapuera e a Santo Amaro, tem trânsito mais intenso também, depois disso, sem muitos problemas até o acesso à Marginal. No sentido do Aeroporto de Congonhas, boas condições de trânsito. Contra azia, má digestão e contra cópias, Magnésia é de Philips. Não use esse medicamento em caso de doença nos rins.

Eu não imagino vida fácil para o Corinthians, não, Milton. Deixa eu só entender uma coisinha aqui. O Corinthians joga quando na Sul-Americana? Quinta. Ah, na quinta agora? Uhum. Caramba! E vem cá, quem joga hoje pela Libertadores, Palmeiras e Santos. Santos só tem Libertadores mesmo nesse momento. Isso. Palmeiras, não, né? Palmeiras vai jogar agora, né, na terça, hoje, 9:30 contra o Independente Del Valle e volta aos gramados na sexta, Milton. Tá bom pra você, não? Pelo Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Paulista, pra enfrentar o Bragantino. Tá, e no final de semana faz o quê? Final de semana a gente joga já a semifinal do Campeonato Paulista. Tudo bem? Caramba! Você também, não? Deve ser segunda, né, Milton? Vamos ver como é que vai ser. Mas, então insano. Vamos lá, duas palavras rápidas aí sobre Santos e Palmeiras e chances na Libertadores hoje. Santos joga a vida aí para se classificar, né, na Libertadores. E claro, ainda vai ter chance depois disso, mas é muito importante ganhar hoje do Boca. Mas o Santos não é favorito. O Santos é azarão contra o Boca Juniors hoje. E o Palmeiras, sim, é favorito contra o Del Valle, mas vai enfrentar a altitude. Não acho que vai ter goleado outra vez do Palmeiras, mas se o Palmeiras ganhar, estará classificado à próxima fase do torneio continental, Milton. Tá certo. Muito obrigado. Até mais, Dudziak. Até mais. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News. É muito mais que news. 8:27. Nós temos agora pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo 19 quilômetros de congestionamento, de acordo com informações da CET. Região da cidade em que o motorista mais encontra lentidão é a Zona Leste. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Agora há pouco, até conversando com o Sérgio aqui, no final do comentário, eu lembrava ali da agenda da CPI da Covid. Tem hoje depoimento do diretor lá da Anvisa. Eu queria ouvir o seu comentário a propósito desse assunto, a sua análise a propósito da Anvisa, que ficou num foco aí de pressão durante toda essa pandemia. Exatamente, ficou nesse foco. Mas eu queria primeiro explicar o Antônio Barra Torres, porque ele, é bom a gente entender quem é a pessoa que vai sentar lá para falar e ser interrogado pelos parlamentares. Ele é um coronel que se aproximou do Bolsonaro e esteve, inclusive, em manifestação contra a democracia, junto com Bolsonaro, sem máscara. Ela apareceu numa manifestação apenas, mas apareceu e foi tratado de maneira estranha, né? Assim, foi visto, e esse movimento dele foi visto de maneira estranha. Ele ganhou a confiança do presidente e foi indicado para dirigir a Anvisa. Mas ao chegar lá, ele acabou surpreendendo favoravelmente, porque a máquina da Anvisa foi forte. E disse que, sabe, e aí ele fez um trabalho de blindagem da Anvisa por exemplo, na época da liberação da vacina do Coronavac, por exemplo, né? E ali foi um momento importante em que todos eles falaram que eles fariam escolhas técnicas e não escolhas políticas. E aquele momento, vamos lembrar, era um momento de muita pressão do presidente da República contra a Coronavac. Ele falava o tempo todo contra a Coronavac. E eles fizeram essa avaliação. Teve muito, no meio do caminho, muita tensão, né? O próprio Dimas Covas falou várias vezes que eles estavam exigindo coisas demais, informação demais, mas os técnicos, ao falarem, eles explicaram as razões pelas quais eles estavam ali aprovando tanto a AstraZeneca quanto, quanto a Coronavac. Então, esse foi um momento em que a Anvisa ganhou mais credibilidade. Falaram, não, então... Teve uma nomeação estranha, mas ele acabou sendo assim, entendendo a missão da Anvisa, né? Tem uma outra coisa para se discutir com ele, e é importante para se perguntar para ele, é aquele episódio da semana passada que o Mandetta revelou. O Mandetta revelou que ele estava no Palácio, foi chamado para uma reunião no terceiro andar, que é onde fica o gabinete do presidente. Estavam pessoas estranhas ao governo lá e também o Barra Torres. E tinha uma proposta de se fazer uma mudança na bula. E segundo o Mandetta, quem impediu que a mudança da bula da cloroquina, né, mudar a bula da cloroquina, colocando indicação para a Covid-19, seria um absurdo, seria uma falsificação ideológica numa bula da Anvisa. E ele falou, isso não pode ser feito, ele teria impedido. Então, ele faz esses dois, ele tem esses dois lados, um lado que é muito ligado politicamente ao presidente, que o levou ao comando da Anvisa, e o outro lado em que a Anvisa tem se comportado, na maioria das vezes, confirmando essa expectativa da população e a sua missão, né? Então, vamos ver o que ele fala para aumentar o esclarecimento sobre esses assuntos todos. Certamente vai ser muito apertado por parlamentares para explicar todos esses casos, né? Esses eventos. E vamos ver se ele confirma o que o Mandetta falou sobre essa reunião, Milton e Cássia. Então, a expectativa, né, Meri, em relação à importância dos temas que ele deve abordar e também pelo fato de, pelo menos até aqui, todas as vezes que ele se manifestou publicamente ou deu entrevistas, não costuma ser uma pessoa que se furta a responder, né? É, exatamente. Inclusive, a Anvisa passou a falar mais com a população, né? Uhum. Então, o Gustavo Mendes, que todo mundo já conhece a essa altura, é um ótimo comunicador, é um técnico. E que tem falado, ao contrário de outros lugares, que outros órgãos, que no governo Bolsonaro, todo mundo é trancado, ninguém pode falar com a imprensa. Veja bem, até o IPEA está sendo atingido por isso. A Anvisa, não. Ele é muito mais, procura a transparência. Tem a dúvida sobre a Sputnik, mas na Sputnik eu vi muitos cientistas bons dizendo que, de fato, eles deixaram de dar as informações que a agência pediu. De qualquer maneira, a Sputnik vai ser outro assunto de pressão hoje. Vai ser como tem sido a CPI, de ficar de olho, prestando atenção em tudo. Milton e Cássia. Muito obrigado, Miriam. Até mais. Até mais. Até mais. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 11 de maio de 2021. A Receita Federal faz uma operação contra a sonegação fiscal com uso de laranjas, empresas de fachada e documentos falsos. A ação ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal. São cumpridos 70 mandados de busca e apreensão em casas, companhias e escritórios de investigados. A Justiça também emitiu 15 mandados de prisão temporária. O grupo suspeito é de Campinas, no interior paulista. Segundo a investigação, a companhia conseguiu financiamentos e empréstimos que superaram 70 milhões de reais. O Brasil registra 423 mil mortes causadas pela Covid-19. Somente ontem foram confirmadas mais 1.018 vítimas da doença pelas secretarias estaduais de saúde. Já o total de casos ultrapassa a marca de 15 milhões e 200 mil desde o começo da pandemia no país, no dia 26 de fevereiro do ano passado. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a reforma tributária. O parlamentar afirmou que o projeto começou a ganhar corpo e busca pelo maior equilíbrio fiscal e pela retomada do crescimento econômico. Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, têm divergido sobre o assunto. A sessão da Comissão Mista de Reforma Tributária está marcada para amanhã. A missa de sétimo dia do ator e humorista Paulo Gustavo será realizada hoje no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A cerimônia vai ser restrita à família e aos amigos próximos e terá a transmissão do Multishow. Mesmo quem não é assinante poderá acompanhar a missa pelo Globoplay mais canais, que estará com o sinal aberto. Paulo Gustavo morreu na terça-feira passada, aos 42 anos, vítima de Covid-19. No horário de Brasília, 8h35. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Daqui a pouco tem Márcio Atala aqui no Jornal da CBN. Norte da rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra para inversão de mão de direção e por isso o sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3 agora. Apesar disso, o trânsito no trecho de serra flui bem tanto pela rodovia Anchieta quanto pela rodovia dos imigrantes, mas a Anchieta tem dificuldades na chegada a São Paulo, caminho congestionado do quilômetro 14 ao 10 por excesso de veículos. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. 8h37. Jornal da CBN. Logo na abertura aqui do Jornal da CBN, nós chamávamos a atenção para a recomendação feita pela Anvisa, que interrompeu temporariamente a vacinação da AstraZeneca para pessoas, para mulheres grávidas. E isso, claro, já vem repercutindo aí em diferentes partes do Brasil. Cidade de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, suspendeu preventivamente a aplicação dessa vacina para as grávidas. E a Gabriela Rangel conta pra gente. Bom dia, Gabriela. Infelizmente. Bom dia, Milton. Ah, agora é isso mesmo. Hoje começaria. Milton, o sinal deu uma oscilada, eu percebi. Hoje começaria a imunização de grávidas acima de 18 anos com comorbidades no estado de São Paulo, mas isso foi suspenso após esse posicionamento da Anvisa, emitido na noite de ontem, recomendando a não aplicação da vacina contra a Covid da AstraZeneca Fiocruz em grávidas. Essa vacina estava sendo usada em gestantes com comorbidades em outros estados do país. O secretário de Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, recomendou que todos os municípios paulistas não vacinem grávidas, mesmo aqueles que tiverem doses disponíveis da vacina Coronavac. Aqui na capital paulista, a prefeitura só possui doses da AstraZeneca, então desde o começo da manhã já não foram oferecidas essas doses a esse público de gestantes. As grávidas que já foram vacinadas com AstraZeneca em outras etapas da campanha, por exemplo, profissionais de segurança pública que já receberam a vacina, se estivessem grávidas, elas serão monitoradas. Hoje, São Paulo começa a vacinar metroviários, ferroviários, mães de recém-nascidos com comorbidade, com deficiência permanente, entre 55 e 59 anos. Para esses públicos, a vacinação está mantida. Milton. Então, só me ajuda aqui a entender o seguinte, Gabriela Rangel. A recomendação do secretário estadual de saúde, ou seja, para o estado de São Paulo, qual é? Para todo o estado de São Paulo, a recomendação do Jean Gorenstein, o secretário, é que não seja imunizada nenhuma grávida com comorbidade, independente da vacina disponível ser até da Coronavac, né? Já que essa decisão da Anvisa é relacionada à vacina AstraZeneca, então essa vacina não pode ser aplicada, não deve ser aplicada em território nacional, mas o secretário de saúde do estado de São Paulo... não apliquem nenhum tipo de vacina em gestantes. Ok, muito obrigado. Essa foi a Gabriela Rangel. Portanto, nós voltaremos a tratar desse assunto ao longo aqui do Jornal da CBN. Agora nós vamos de São Paulo, vamos para Paris, onde está a Adriana Moisés, e retomamos aí, atualizamos as informações sobre crise em Israel entre israelenses e palestinos, tema que já foi motivo de entrevista hoje aqui no Jornal da CBN. Adriana Moisés, bom dia. Bom dia, Milton Jung, bom dia, ouvintes da CBN. Pois é, Milton, durante a madrugada, o Exército de Israel respondeu ao lançamento de 300 foguetes enviados por militantes palestinos contra seu território. Esse número de 300 foguetes é o balanço mais recente divulgado pelas autoridades em Israel. E alguns foguetes caíram, inclusive, muito perto, a 15 quilômetros de Jerusalém, o que não acontecia há muito tempo. Em retaliação, os bombardeios israelenses contra 130 alvos na faixa de Gaza, território que é controlado pelo movimento islâmico Hamas, mataram 25 palestinos, incluindo 9 crianças, e deixaram ao menos 125 feridos. A Jihad Islâmica, que é o segundo grupo armado da faixa de Gaza, confirmou as mortes de 2 de seus comandantes nesses ataques. Do lado israelense, o sistema antimísseis Cúpula de Ferro interceptou mais de 90% dos foguetes palestinos, mas mesmo assim, cerca de 30 israelenses ficaram feridos, principalmente na localidade de Ashkelon, que fica próxima da fronteira com Gaza. O braço armado do Hamas prometeu fazer desta localidade, Ashkelon, um inferno se os bombardeios de Israel causarem a morte de civis no enclave palestino. As sirenes antibombardeio, Milton, continuam soando nessa região de Israel, alertando os habitantes para se protegerem em abrigos. O porta-voz do exército israelense declarou hoje que essa é apenas a fase inicial da resposta do Estado hebreu. E o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, aprovou um pedido dos militares para mobilizar 5 mil reservistas, mas ele não deixou claro quando a decisão seria implementada. Essa escalada lembra muito o momento precedente, as duas intifadas, que foram as revoltas populares dos palestinos contra Israel e que aconteceram em 1987 e em 2000. Isso tem preocupado demais. A ONU manifestou hoje novamente extrema preocupação com essa escalada de violência, mas de ambas as partes se vê que esses arqui-inimigos do Oriente Médio estão dispostos a continuar a alimentar esse clima de tensão, Milton. Ok, muito obrigado. Essa foi a Adriana Moisés. Eu lembrava, antes da participação aqui da Adriana de Paris, ao vivo, ela que é da Rádio França Internacional, e que hoje nós tratamos desse assunto em entrevista. Conversamos com Daniel Dowek, cientista social, diretor executivo do Instituto Brasil-Israel. Entrevista essa que está em destaque também no site da CBN. Lá você tem outros analistas tratando desse assunto, até para se inteirar melhor sobre o que está acontecendo neste momento. Agora... são 8 horas e 43 minutos. Bem-estar e movimento com Márcio Atala. Muito bom dia para você, Márcio Atala. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Márcio. Nosso ouvinte músico José de Araújo escreveu para cá dizendo que se afastou da academia em função da pandemia, mas tem feito caminhadas quase todos os dias. Pergunta dele, quero saber se faz bem fazer exercícios com música como complemento. E até mandou lá no site dele, ou melhor, no e-mail dele, uma música criada da autoria dele, né? Então, e aí, o que você diz para ele? Ô Milton, você tem alguns artigos mostrando que quando você faz uma atividade física ouvindo música, você até melhora o seu rendimento, né? Você fica mais animado, você consegue passar um pouquinho daquele limite e você consegue bons resultados. Então, se é uma música que dá aquela animada, que puxa o ritmo dele, super bem-vindo. O único cuidado que precisa ter é, principalmente para quem pedala, para quem faz atividade ao ar livre, é a questão de você não ter a referência do trânsito, não ouvir os estímulos externos, né? Então, quando o pessoal pedala, a gente recomenda que não, mas outras atividades, a música, ela ajuda não só a tornar aquele momento mais agradável, mas também melhora o rendimento, sim, Milton. Tá, se o José de Araújo quiser, às vezes, assim, intercalar, ele pode ouvir também os podcasts do Jornal da CBN. Ele, por exemplo, se ele for correr agora, ele pode ouvir o Panorama CBN, que tem o resumão de tudo que aconteceu nessa manhã, o que vai acontecer ao longo do dia, que já está no ar à disposição. Pode ouvir o podcast aqui do Bem-Estar e Movimento, enfim, pode ficar à vontade, tá? Vai ficar em forma, bem informado, e ainda perde meio quilo se ouvir o nosso podcast. Em forma e informado. Nós vamos lançar esse livro. Exatamente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. 8h45. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Tem um registro de ocorrência agora na Marginal Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, na pista expressa, um pouco depois da saída da rodovia Presidente Dutra, deixando o caminho bem travado desde a chegada pela rodovia Ayrton Senna. A local tem lentidão também, mas está um pouco menos pior agora da ponte do Tatuapé em diante, até a passagem pela ponte da Vila Maria, né, ali na altura da ocorrência. Prefira a local também. Depois dessa ocorrência, o trânsito melhora, o motorista só volta a pisar no freio no acesso ao Cebolão, no sentido da rodovia Ayrton Senna, trânsito um pouco mais carregado ainda na chegada pela rodovia dos Bandeirantes. Por menos de R$1 por dia, você economiza nas compras da farmácia. Mínimo 20 até 80% de descontos em medicamentos na rede credenciada. Saiba mais em sabem.com.br. Os principais debates do setor financeiro. Notícias, pesquisas, tecnologia e outros temas sobre a perspectiva de especialistas em todas as nossas plataformas. Febraban News. É inovação. É informação. É conexão. Acesse www.news.febraban.org.br. 24 horas por dia, todos os dias. Febraban News. É muito mais que news. Agora são 8 horas e 48 minutos. Usuários do SESC de São Paulo com mais de 60 anos estão impedidos de frequentar os cursos esportivos, mesmo depois de serem vacinados contra a Covid-19. O SESC alega que segue as recomendações do Plano São Paulo de quarentena, mas o programa do governo estadual não estabelece proibições por idade, e sim por capacidade de público. Depois de mais de um ano sem poder frequentar o SESC Consolação no centro de São Paulo, Dona Ruth Sica, de 83 anos, imaginou que após receber a vacina contra a Covid-19, poderia voltar com a rotina de exercícios que mantinha no espaço antes da pandemia. Porém, ao chegar na unidade, foi informada que o protocolo adotado não permitiria a entrada de pessoas com mais de 60 anos para a prática de exercícios, mesmo vacinadas. E agora sou barrada, nem na secretaria eu posso ir, só entra quem é agendado. Quem é agendado até 60 anos, isso precisa acabar com isso, esse preconceito. Eu preciso ir lá fazer exercício, hidroginástica, por necessidade, não é por brincadeira isso aí, sabe? Fiquei muito triste, muito chateada mesmo com isso. Eu acho que eu tenho meu direito. Procurado pela CBN, o SESC confirmou que idosos com mais de 60 anos, vacinados ou não, realmente estão proibidos de frequentarem os cursos físico-esportivos no local, assim como crianças de até 12 anos. A entidade alega que a medida foi tomada com base em recomendações dos órgãos de controle para conter o avanço da pandemia e que, no atual momento, apenas visitas às exposições e algumas comedorias estão liberadas para esse público. Outra frequentadora do SESC Consolação, a dona de casa Ruth Nazaré, também não pode entrar no local por ter mais de 60 anos, mesmo vacinada. Apesar de sentir falta do espaço, ela prefere ficar em casa diante do momento delicado da pandemia. É uma pena, porque a gente reunia para fazer ginástica, para conversar com os amigos, mas nós temos que compreender. Por mais que o SESC proíba a prática de exercícios físicos por pessoas com mais de 60 anos como forma de protegê-las contra a Covid-19, a prática é ilegal do ponto de vista da Constituição brasileira. Quem explica é a advogada constitucionalista Vera Chemin. A legislação estadual não trata especificamente desse tipo de restrição, no sentido de prever de que pessoas de 60 anos em diante não possam frequentar determinados locais. Não existe isso. Então você tem a liberdade de ir e vir garantida constitucionalmente e não pode restringir a não assim nesses termos específicos. A CBN procurou outros 4 clubes que reabriram as portas em abril deste ano na cidade de São Paulo. E nenhum deles proíbe a entrada de associados por causa da idade, como o SESC. Os clubes Pinheiros, Palmeiras, Paulistano e Hebraica informaram que adotam uma capacidade máxima de 25% de ocupação, como prevê o Plano São Paulo. Nós procuramos o governo do estado, que por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informou que o plano de quarentena não prevê a proibição de circulação ou acesso de pessoas a qualquer espaço por causa da idade ou por fazerem parte dos grupos de risco para a Covid-19. Após essa resposta, nós procuramos o SESC para saber se a instituição pretende derrubar a proibição do acesso de pessoas com mais de 60 anos para exercícios físicos, mas não tivemos um retorno até o fechamento desta reportagem. Com colaboração de João Malafaia, de São Paulo, Júlio Vieira. Já tá indo embora, amigo? Eu tô, Milton. Um ótimo final de terça-feira para você, para Cássia, para os ouvintes da CBN. Puxa vida, também... voou rápido hoje, hein? É, hoje foi. Quer dizer, o tempo voou, no caso. Trocadilho incrível, hein, Milton? É, hoje foi curtinho, foi bem rápido. É quando a gente fica no chão, parece que vai bem mais rápido, né? Lá de cima do helicóptero, as coisas acabam funcionando de uma maneira bem mais rápida. Tá certo. E aí, conta pra gente aí nessa despedida aqui dos ouvintes, como é que foi essa manhã no trânsito. Vai lá, até mais. Vamos lá Milton. Me despedindo de novo de você, da Cássia, dos ouvintes. Manhã de bastante lentidão em alguns pontos das principais vias do centro expandido da cidade, viu, Milton? Marginal Tietê com problemas ainda, como eu disse agora há pouco. Marginal Pinheiros com pontos de lentidão também. Tem um pouquinho de para no finalzinho da Anchieta e também no corredor norte-sul. Mas eu quero destacar agora a Radial Leste no sentido centro. Tem lentidão nesse momento da Praça Divinolândia até o viaduto Dona Matilde. Depois tem redução de velocidade também na aproximação com o viaduto Alberto Badra. E mais à frente, no trecho final, desde um pouco antes do viaduto Guadalajara até a ligação Leste-Oeste. Já no sentido do bairro, a Radial Leste, como de costume, com boas condições de trânsito. Faça a escolha certa. Curso de Medicina é na Unisa. Últimos dias para inscrições no vestibular. Acesse unisa.br. Quem faz Medicina Unisa faz história. Neste momento, na região oeste da cidade, os termômetros marcam 17 graus. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. A Patriani oferece 2 prédios muito legais para você morar ou investir em Santo André, nos bairros Campestre e Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, depósito privativo, 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes na garagem e até casa de campo, com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos em 2 dos melhores bairros de Santo André, Mirae Campestre e Sírios Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. 8:54. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Muito bom dia para você, Dan Stubach. Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia para você, Cássia Godoy. Bom dia, Dan. Muito bom dia para todos que nos ouvem, todos os cantos do planeta, principalmente em Bicuitinga, Ibiricuitinga, aí em Ceará, Rio Quente, em Goiás. Hoje seria aniversário do Rubem Fonseca de Salvador do Itali. Viva a arte e hoje também Dia Nacional do Reggae. Solta o som. I wanna love you, taxista. I don't know if Vai nessa, Zé. Entra na parada, hein? Bom dia. Vai cantando junto. Gostoso, né? Vamos fazer um trieto. Delícia. Era muito bom, né? Bom demais. Meu Deus. Bom dia, Teco. Oi, Milton. Bom dia. Bom dia pra todos. O Teco eu não vou pedir pra cantar, não. Pode ficar tranquilo. Só quero ele no movimento, assim, dos quadris. Hein? Cássia Godoy vai nos ombrinhos. E vamos embora no ritmo. Bom, deixa eu por aqui. Tô em casa mesmo, não tem problema. Vamos lá. Quem é que tá falando? O Globo de Ouro vai acabar? Ô Zé, que isso? Olha, Milton, acabar ainda não sei se vai acabar, mas tá implodindo, assim, tá desmoronando e pelo andar da carruagem não sei se volta mais, não. Ontem teve o comunicado, a NBC, né, a emissora de TV aberta nos Estados Unidos, uma das três maiores, não vai mais transmitir a cerimônia, pelo menos no ano que vem. Ela é basicamente banca o prêmio, porque ela paga 60 milhões por ano para transmitir esse prêmio, e é com essa grana que ele se mantém. Então é difícil imaginar que os caras vão conseguir arrumar outro tipo de financiamento pro show, né? Pro espetáculo, pra premiação. E é difícil imaginar que outro canal de TV vá topar, passar, mesmo porque já vários movimentos estão rolando na indústria, né? Netflix e Amazon vão boicotar o prêmio, não querem mais que as produções deles participem. Vários anunciantes já falaram que não querem participar também. Tom Cruise devolveu os 3 Globos de Ouro que ele ganhou ao longo da carreira. E é um pouco isso, Milton. Acho que caiu assim. Na verdade, o Globo de Ouro era uma picaretagem aceita por todo mundo em Hollywood, né? Só que como os tempos mudaram e as pressões agora são enormes, principalmente em redes sociais, principalmente por questões relacionadas à diversidade, as revelações mais recentes da falta de diversidade, né, de não ter um negro na organização, mais as pilantragens já conhecidas, né, dos membros participarem de lobby, ganharem um monte de prêmio, de brinde, de estúdio, de serem só pouco mais de 80 membros, nenhum de órgão muito, muito importante, todo mundo mais ou menos freelancer, todo mundo inventando os comitês dentro do Globo de Ouro para ganhar uma mamata, ganhar uma grana fixa. Ou seja, tudo isso agora também apareceu e eu acho que fica difícil recuperar a imagem desse grupo, dessa premiação e desse grupo, que é um grupo muito pequeno, na verdade, com muito poder, né? Ô Dan, perde-se muito. Oi. Sem Globo de Ouro? Como é que é? Perde-se alguma coisa sem Globo de Ouro? Ah, é um prêmio importante, né? Era um prêmio de um sindicato, na verdade. Aquele sindicato de jornalistas especializados em cinema e tudo mais. Então, um prêmio importante, um sindicato importante. Era uma festa bonita, celebrava-se o cinema. Agora, graças a essa reportagem do Los Angeles Times, né, que revelou tudo isso que o Zé falou, os esquemas de viagens, esquemas de privilégios, a troca de favores, e principalmente da falta de diversidade, ele agora virou o vilão perfeito, né? Uhum. E merecido. Então, quando a Amazon, a Netflix não querem mais participar do prêmio, quando tem ator devolvendo o troféu, fica uma crise. Mas eu acho que vai voltar, acho que as coisas se ajeitam, entendeu? Não dá para jogar no lixo também tanta tradição, tanta história. Certo. O outro problema é que a gente vai ter que achar outra premiação para chamar de prévia do Oscar, né? Verdade. O que será desse chavão agora? É, o Globo de Ouro é bom para a gente falar isso, que é a prévia do Oscar, isso. Que nunca foi, né? É verdade. É legal. Não, e o nome era bom também, né? É um nome sonoro. A gente tinha, né, um programa de música aqui no Brasil, não tinha? Globo de Ouro? Eu demorei para saber o que era, sim. O que, inclusive. É. Eu confesso que eu demorei, porque tinha um programa de música, tinha, exatamente, né? Globo de Ouro e tal. E aí, depois... Trazia os artistas que estavam nas paradas de sucesso. Era legal aquilo, era legal. É, exatamente, viu? Enfim. Bueno, só para fechar aqui essa nossa conversa, sistema drive-thru para tomar vacina, Teco? Mais ou menos, Milton. A Romênia lidando com os seus problemas. Será que metade dos romenos não tomará vacina? Não, são contra a vacina, os romenos. E agora a Romênia resolveu apelar, Milton. Se você for visitar a Transilvânia, o castelo do Drácula, lá tem vacina para você, cara. Eles estão pondo postos de vacinação em pontos turísticos para ver se o cara ali no embalo já toma uma vacininha ali, se anima para tomar a vacina. Se a gente for, a gente toma vacina? Tem direito? Eu tava pensando nisso. Para mim tá demorando para ter esse boom de gente viajando a tomar vacina. Essa excursão da vacina tá demorando. Mas eu já esperava isso. Tá com vac? O que que é? É isso aí. É uma dentadinha. Isso. É uma dentadinha que você toma no castelo do Drácula. Não é uma agulhada, não é uma gotinha, é uma dentadinha. A Dracovac. A Dracovac é boa demais. E você ainda ganha ingresso para uma exposição, viu? O Dan deveria ser convocado para ser o ministro de turismo na Transilvânia. É. Dracovac, muito bom. Olha, eu tô topando a Dracovac, viu? Ô, rapaz, eu tô. Também. Bora! Tinha uma mente picada até de cobra. Pois é. Se vier com vacina, eu tô tomando, não tem problema. Mas enfim. Eu vou tomar aquela da influenza hoje, o H1N1, vou tomar lá hoje a vacina, só pra sentir o gostinho de que é tomar a vacina no braço, sabe? É, essa é a prévia da COVID, da anti-Covid, é que nem o Globo de Ouro, a prévia do Oscar. Você vai tomar. Pra dar nos dois braços, né, pra ver se fica mais imunizado. Pelo não, menos. Rapaz, toma num só, daí libera o outro pra anti-Covid, aí vai. Valeu, gente. Muito obrigado, depois eu vou ver aqui se dá pra gente viajar pra Romênia ou não dá pra tomar, porque você ainda se diverte, você vai no Castelo do Drácula e ainda toma vacina, cara, mas é tudo que a gente precisava. Enfim, abraços. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você, sempre. Terça-feira, 11 de maio de 2021. A Prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação de grávidas com comorbidades que deveria começar hoje. A medida ocorre de forma preventiva, depois de a Agência de Vigilância Sanitária recomendar a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford nesse público. Segundo o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, a capital paulista não tem doses das imunizações da Pfizer nem Coronavac para manter a vacinação das gestantes. Ele também afirmou que o município aguarda receber novas orientações do Ministério da Saúde. O secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, disse ao Jornal da CBN que o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União devem fazer uma investigação rigorosa do orçamento secreto criado pelo governo federal em troca de apoio. O jornal O Estado de São Paulo revelou a existência de uma verba paralela de 3 bilhões de reais para que deputados e senadores indicassem obras públicas e compra de equipamentos para bases eleitorais. De acordo com o especialista, a iniciativa é de interesse dos parlamentares, sobretudo em véspera de ano eleitoral. Gil Castelo Branco lembrou que o valor do orçamento paralelo seria suficiente para realizar o censo demográfico pelo IBGE. Chega a 25 o número de palestinos mortos em ataques de Israel contra 130 alvos na faixa de Gaza. Pelo menos 9 crianças estão entre as vítimas e o número de feridos chega a 125. O governo israelense alega que as ações são uma resposta ao disparo de 300 foguetes. A ONU externou profunda preocupação com a escalada da violência na região e começou com o despejo de 4 famílias palestinas. No horário de Brasília, 9:05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Fique agora com outras informações aqui na CBN. O corredor Norte-Sul tem pontos de congestionamento agora para quem segue em direção ao aeroporto de Congonhas. Já no entorno da Praça Campo de Bagatelle, um pouco antes da Avenida Olavo Fontoura, trânsito complicado vai assim até o cruzamento com a Avenida do Estado no primeiro trecho. Depois melhora, mas volta a ficar ruim o caminho a partir da Estação Tiradentes até a Ligação Leste-Oeste. Passando a Ligação Leste-Oeste, aí sim o motorista já consegue desenvolver boa velocidade. Pelo corredor Norte-Sul, quem vai para Santana encontra lentidão pela Washington Luiz na passagem pela Avenida dos Bandeirantes e depois na Rubem Berta, perto do Parque Ibirapuera. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Jornal da CBN. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Luiz Fernando Correia em Saúde em Foco, mas antes temos informações aqui no campo da economia, começar pela divulgação do IPCA, inflação, e quem tem os números divulgados instantes, agora há pouco, pelo IBGE, é o Gabriel Freitas, que está no Rio de Janeiro. Gabriel, bom dia. Oi, Milton, bom dia a você, bom dia a todos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de abril, foi de 0,31%, ficando em 0,62 ponto percentual, abaixo da taxa de março, que havia sido de 0,93%. No ano, o índice acumula alta de 2,37% e em 12 meses de 6,76%, acima dos 6,10% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2020, a variação havia sido de menos 0,31%. E dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta de preços em abril. O maior impacto, de 0,16 ponto percentual, e a maior variação, de 1,19%, vieram de saúde e cuidados pessoais, que havia recuado ligeiramente em março, de menos 0,02%. A segunda maior contribuição, 0,09 ponto percentual, veio de alimentação e bebidas, acelerando em relação ao mês anterior, que foi de 0,13%. Portanto, Milton, pressionada pela alta nos preços dos produtos farmacêuticos, a inflação de abril ficou em 0,31%, abaixo da registrada em março, que foi de 0,93%. Milton. Ou seja, desacelerou, mas segue acima da meta. Mas estas são as informações, portanto, do IBGE, informações que o Gabriel Freitas compartilha com a gente agora, do Rio de Janeiro. E nós vamos continuar olhando a economia, até porque saiu a ata do Copom e a Gabriela Echenique já leu de ponta a ponta e resume isso para a gente agora. Gabriela, bom dia. Oi, Milton, bom dia. E olha, exatamente para controlar essa inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central indicou que deve aumentar mais uma vez a taxa básica de juros na próxima reunião. Essa informação consta na ata, como você disse, naquela reunião que elevou a taxa de juros de 2,75% para 3,5%. O Copom sugeriu que deve elevar mais uma vez, portanto, a taxa Selic na mesma proporção no próximo mês. Então, a taxa Selic pode chegar a 4,25%. Tudo isso para controlar a inflação. Isso porque o Copom diz que os riscos fiscais seguem altos e o Copom continua projetando alta da inflação para os próximos meses. Se não houver mudanças nesse cenário, o Copom entende então que terá que aumentar a taxa Selic. Mas o comitê reforça que os próximos passos podem ser ajustados conforme os próximos indicadores econômicos. Vamos lembrar que para 2021, a meta central da inflação foi fixada em 3,75%, mas especialistas já estimam que a inflação subirá mais nos próximos meses e pode atingir 5,5% no fim deste ano. Apesar da segunda onda da pandemia até mais forte que o esperado, o Comitê de Política Econômica do Banco Central afirmou que espera uma retomada mais robusta da economia já no segundo semestre deste ano, com os efeitos da vacinação de forma mais abrangente no país. O órgão lembra que o setor de serviços ainda está com dificuldade para se recuperar, mas que apesar do aumento da taxa de desemprego no país, a ociosidade da economia tem se reduzido mais rapidamente. Por isso, já espera esse crescimento, essa retomada da atividade econômica mais robusta no segundo semestre. Milton. Muito obrigado. Não disse que a Gabriela tinha lido de ponta a ponta? Muito obrigado, Gabriela Chenique, com informações de Brasília. E nós vamos voltar para o Rio de Janeiro. Mas agora nós vamos falar de saúde em relação à questão da vacinação de grávidas. Depois daquela recomendação de ontem da Anvisa, a gente já disse que na cidade de São Paulo foi suspensa a vacinação. O secretário estadual de São Paulo, Jean Gornstein, recomendou que todas as cidades paulistas cancelassem, nesse momento, temporariamente, a vacinação de grávidas, com qualquer vacina. E no Rio de Janeiro, Lucas Evangelista, qual é a ordem? Bom dia. Bom dia, Milton, para você e para todos. O estado do Rio suspendeu a vacinação de grávidas contra a Covid-19 com a vacina Oxford-AstraZeneca, até que haja um posicionamento formal do Ministério da Saúde. Hoje, já não tem vacina nos postos para as gestantes. E, no geral, o grupo era vacinado com essa vacina, né, de Oxford-AstraZeneca aqui no estado. De acordo com a TV Globo, na capital, além de grávidas, mulheres que tiveram filho recentemente também não estão sendo vacinadas nessa terça-feira, viu? Nenhuma vacina, seja a Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca, está sendo aplicada nesses dois grupos da capital. E aí essa decisão, né, o governo do estado tomou essa decisão porque na noite de ontem a Anvisa emitiu uma nota recomendando a suspensão imediata da aplicação da vacina AstraZeneca em grávidas, né, por orientação da Anvisa, que orienta a indicação da bula da vacina AstraZeneca, né, que seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização. Segundo a Anvisa, a medida é resultado do monitoramento de eventos adversos, né, feito de forma constante sobre as vacinas anti-Covid em uso no país. Mas até agora a gente não especificou nenhum evento adverso ocorrido em mulher grávida no Brasil. Mesmo assim, o estado do Rio suspendeu a vacinação para esse grupo, viu, Milton? Muito obrigado. Portanto, também informações do Rio de Janeiro com Lucas Evangelista sobre esse assunto. E agora vamos à análise do Dr. Luiz Fernando Correia. 9:12. Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Amil. Saúde mental é real. Acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Doutor Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Vamos lá, vamos entender aí essa decisão tomada ontem pela Anvisa pedindo a suspensão temporária da vacina da AstraZeneca para grávidas. O que que o senhor nos traz aí sobre essa questão? Isso diz mais sobre segurança da vacina ou sobre insegurança da vacina? Eu acho que fala mais sobre segurança da vacinação, vamos entender assim. Isso justamente é o processo que a gente chama de farmacovigilância, ou seja, do acompanhamento da utilização de algum medicamento, de uma vacina, que tenha sido autorizada, seja em uso emergencial, seja em uso definitivo, depois que ela é aprovada para utilização pela Anvisa. A partir da identificação de pelo menos um caso suspeito de evento adverso grave, com a utilização da vacina da AstraZeneca numa gestante, a Anvisa achou por bem emitir essa recomendação. Por quê? Primeiro porque as vacinas não são, obviamente, testadas durante a pesquisa clínica em gestantes, né, por razões óbvias. Mas depois que você começa, principalmente no cenário de pandemia, a ter a disponibilidade de uma vacina e você identifica que as gestantes, principalmente gestantes com comorbidades, passam a ser um grupo de risco mais intenso, pode-se estender essa autorização de uso emergencial ou recomendar que cada médico avalie junto à sua paciente a necessidade ou o equilíbrio entre o risco e o benefício para se usar a vacina. Só que a Anvisa tem essa função de acompanhar o que está acontecendo. E a partir desse acompanhamento, Milton, foi observada uma situação de efeito adverso que vai ser estudada com mais detalhes, vai ser confrontado com o que já foi observado em países que utilizaram, por exemplo, a mesma vacina em doses, em quantidade muito grande, como, por exemplo, principalmente a Inglaterra, que é o Reino Unido, e a partir daí pode-se tomar uma decisão de voltar a utilizar ou não, dependendo do que aparecer nesses estudos. Esse ponto que o senhor destacou agora foi importante, eu acho que vale ressaltar, essa decisão não necessariamente é permanente, né, doutor? Não, não é permanente, é uma orientação no momento para que se suspenda esse uso, que não era um uso oficial da bula, era um uso por questões de pandemia, por questões do risco aumentado que as gestantes têm de complicação pelo coronavírus. Então, tem que se observar. Também uma forma, a gente viu isso acontecer durante a fase 3 de pesquisa. Vamos lembrar, quando aconteceu a suspensão temporária da pesquisa da própria vacina Oxford-AstraZeneca, quando eventualmente outras vacinas sofreram suspensões temporárias durante seu processo de pesquisa. Agora se passa o acompanhamento em vida real, ou seja, a vacina está sendo utilizada e as autoridades sanitárias têm obrigação de acompanhar o que acontece. Se acontece alguma coisa que foge do esperado, pode-se recomendar essa suspensão de uso até que esse caso seja esclarecido. Vamos lembrar que isso aconteceu e discutiu bastante aqui recentemente na Europa com a questão dos coágulos dentro do sistema nervoso central, com a mesma vacina da Janssen, com a vacina da AstraZeneca. Enfim, os casos foram estudados, a relação risco-benefício foi estabelecida, ou seja, o risco de se tomar a vacina e ter algum problema era muito, muito, muito menor do que o risco de contrair a doença para a qual a vacina protege. Você opta, por questões de saúde pública, de autorizar o uso da vacina. E isso vai ser visto, esse caso vai ser avaliado, esse e eventualmente se aparecer algum outro, e aí as autoridades, de maneira científica, isso é que é o mais importante, vão poder definir se pode, se ou não, ou se deve ou não, utilizar esse produto. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Milton. Bom dia, Cássia. E bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutor. As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. Temos agora informações ao vivo com a nossa reportagem em São Paulo. Vinícius Passarelli, bom dia para você. Oi, Cássia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. A mãe do menino Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, foi presa pela Polícia Civil de São Paulo nesta madrugada. Ela é suspeita de ter agredido a criança até a morte no bairro da Bela Vista, centro da capital paulista, ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, o menino foi encontrado desacordado na cozinha do apartamento pela tia-avó. A mãe estava com ele no momento. Segundo a polícia, a mãe foi levada a um hospital psiquiátrico após ter passado por um surto psicótico. Ela foi presa na sequência. A suspeita prestou depoimento na primeira delegacia da mulher da capital e depois foi levada à carceragem da delegacia do Portal do Morumbi. O teor do depoimento dela não foi divulgado. De acordo com o relato da tia-avó, a polícia, a criança estava com ela na sala por volta das 9 da manhã de ontem assistindo televisão, um pouco antes de ir até a cozinha, onde estava a mãe. Ela disse ter ouvido barulhos de choro da criança, mas imaginou que ela estava querendo colo. Pouco depois disse ter ouvido uns barulhos de batidas na parede, mas pensou ser de outro apartamento. Nesse momento, Gael parou de chorar. Cerca de 15 minutos depois, ela ouviu barulhos de vidro quebrando na cozinha e foi até o local para ver o que estava acontecendo. Ao chegar na cozinha, a tia-avó viu Gael deitado de lado no chão, com vômito e coberto por uma toalha de mesa. Ela disse ter perguntado à mãe da criança o que havia ocorrido, mas a mãe não respondeu nada. O SAMU foi acionado e orientou que fizessem massagem cardíaca no menino enquanto não chegavam. O garoto foi levado à Santa Casa de São Paulo, onde foi constatada a morte. Em depoimento feito à polícia, a tia-avó de Gael relatou que a mãe do garoto já foi internada cerca de 4 vezes, mas sem ter certeza de ter sido por razões psiquiátricas. Além da mãe e da tia-avó, a criança morava com uma irmã de 13 anos que estava no local no momento da ocorrência. Cássia. Essas foram as informações do Vinícius Passarelli. Cara, você viu que o Marcelo tá com depressão? Isso aí é puro drama, pô. Saúde mental é real e não deve ser minimizada. Se você está passando por isso, acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Terça-feira de Libertadores da América na CBN. O Peixe entra em campo para continuar vivo no torneio. Santos, Boca Júnior. Às 7h15 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Na sequência, o Verdão joga no Equador. Independiente de Valle, Palmeiras. Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Totaline, soluções completas em climatização. Patriane, 2 novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Muito bom dia para você, PVC. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Tudo bem? Tudo certo. Bom dia, PVC. Hoje, foco naquela competição que você sabe qual. Ah, não pode nem falar o nome? Você já está ouviu aprisionado ditado, não na se fala de corda em casa de enforcado? Já ouvi, verdade. Tá bom. Verdade. Então vamos lá. Ô Cássia, a competição do Milton é aprisionados na Sul-Americana. Que maravilha. Fala, conta. Bom, hoje tem... Me dê inveja. Hoje tem Internacional e Deportivo Táchira na Venezuela. Então já começou Táchira. Mal já, né? Já começou por eles, meu Deus. Vai lá, Deportivo... vai. É o primeiro jogo, né? O da 7h15. 7h15 tem Santos e Boca Juniors. Esse jogo do Santos é a estreia do Fernando Diniz. E se o Santos perder, ele vai ficar numa situação quase impossível de reverter, porque ele está 3 pontos abaixo do Boca, vão faltar 6 pontos para disputar, e ele pode ficar 6 abaixo do Boca Juniors e eventualmente 9 atrás do Barcelona de Guayaquil, dependendo do resultado do Barcelona de Guayaquil contra o Strongest. O Diniz chegou ontem falando sobre reforços pontuais, é o mesmo discurso da direção do Santos. O Santos já é eliminado do Paulista, não vai ter maratona. Os outros vão ter, né? O Flamengo vai jogar hoje no Chile contra o União La Calera. O La Calera é o time do Jorge Valdívia, ex-Palmeiras, hoje reserva do La Calera. O Flamengo continua sem o Gerson, continua espetacular quando tem a bola. O Flamengo é um time espetacular de se ver jogando com a bola, mas está tomando gol todo jogo. Então, tem uma questão para corrigir até o início dos mata-matas da Libertadores. Joga hoje, depois joga sábado o Fla-Flu na decisão do Campeonato Estadual do Rio. O Palmeiras, assim como o São Paulo que joga amanhã, o Palmeiras joga hoje contra o Independiente del Valle fora de casa, mas a questão dos 3 gigantes e mais do Bragantino em São Paulo é que eles vão jogar dia sim, dia não. O Palmeiras joga hoje, depois joga sexta pelas quartas de final do Paulista, depois domingo a semifinal do Paulista se passar pelo Bragantino nas quartas, né? Por causa dessa maratona, São Paulo, por exemplo, vai jogar amanhã contra o Rentistas em Montevidéu, depois na sexta contra a Ferroviária, depois possivelmente domingo contra Mirassol ou Guarani pela semifinal, depois na terça contra o Racing pela Libertadores, depois na quinta final do Paulista. Então, por causa dessa maratona, a federação viajou, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, viajou ao Rio de Janeiro para tentar negociar com a CBF para que os times finalistas do Estadual de São Paulo não tenham que jogar a primeira rodada do Brasileiro no dia 30 de maio, porque aí se faria a final do Paulista nos dias 23 de maio e 30 de maio. Não dá refresco nesta semana, mas tranquiliza um pouco nas próximas duas, para ter um pouco mais até de repercussão do Estadual de São Paulo. O Campeonato Paulista ficou morto nesse meio de terça-feira Libertadores, quinta-feira Copa Sul-Americana. Quando é que tem Paulista? Nossa, que jogo é esse? Uhum. Então a federação vai tentar dilatar as finais. Não é certeza que vai conseguir, mas tem uma negociação aí. De qualquer maneira, hoje o Palmeiras inicia essa maratona contra o Independiente del Valle do Equador. E vai de time principal, eu estou vendo aqui, Palmeiras tem uma boa vantagem, tanto em relação ao Independiente contra o Defesa e Justiça, né? O Palmeiras vai com o principal na Libertadores o tempo inteiro. Até porque o Palmeiras foi campeão paulista no ano passado. A situação particular é a do São Paulo, porque o São Paulo não ganha um título, nenhum título, há 9 anos. Então o mais provável é que o São Paulo amanhã jogue com um time misto na Libertadores, porque ele já tem 7 pontos em 3 jogos. E o adversário e pra jogar com rentistas em Montevideo, para jogar com o time titular contra a Ferroviária nas quartas de final e depois contra Mirassol ou Guarani na semifinal. O São Paulo, desde o início do ano, o Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, disse: o Campeonato Paulista para o São Paulo é Copa do Mundo. Porque o São Paulo precisa voltar a ser campeão de alguma coisa. Então, por isso, o São Paulo vai tentar compartilhar as duas competições, mas vai priorizar a tentativa de voltar a ser campeão. Tá certo. Bom, já o Flamengo vai de letra, né? Não tem problema nenhum. O Flamengo não só não tá liderando Gerson, bem, como tem time para ganhar aqui e acolar, né? O Flamengo não tem Gerson e Diego Alves. O Gabriel Batista tá ganhando espaço com a ausência do Diego Alves, porque o Hugo tava um pouco tenso na partida lá de Quito contra a LDU. Não deu segurança, então o Gabriel Batista jogou contra o Volta Redonda. O Rogério deve mesclar o time no Fla-Flu, mas eles sabem que o Fla-Flu também, para o Flamengo, tem responsabilidade, né? Porque o Flamengo chega no Fla-Flu como obrigação de ser campeão carioca. Mas é Fla-Flu, o Fluminense pode ganhar o título. Mas o Flamengo vai jogar o Fla-Flu, provavelmente com um time misturado, alguns titulares, outros reservas, tentando ser campeão carioca. Aliás, seria o tricampeonato pela sexta vez. Uhum. Mas o Rogério sabe que se perder a decisão para o Fluminense, vai ter cobrança, vai ter um peso. Então não dá para jogar com o time inteirinho reserva contra o Fluminense, não. Principalmente porque o Fluminense cresceu durante a temporada. Mesmo com os reservas do Campeonato Estadual do Rio, fazendo 3-1 na Portuguesa, sofrendo um pouquinho para passar, mas o Fluminense vai tentar fazer uma final grande contra o Flamengo e tem mostrado qualidade para enfrentar o Flamengo. Tá certo. Bom, vamos ver aí. O que eu ia dizer, vamos dar uma folga pro Flamengo também, né, cara? Os caras estão ganhando tudo. Aqui é colar. Aí vai, mete um time meia boca ali pra disputar o Carioca, o cara vai reclamar porque perdeu, né? É meio exigente demais, né, meu? Pelo amor de Deus. Flamengo fica em crise que já faz 2 semanas e meia que não ganha uma taça. Abraço pra você, até mais, PVC. Até amanhã, valeu. Tchau, tchau. Olha aqui, ó, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal da CBN. Lembrando que as entrevistas e as análises que você teve ao longo do jornal ficam todas à sua disposição, no site da CBN e também no podcast do Jornal da CBN. Aliás, já que estamos fechando aqui, sempre bom, né, a gente relembrar algumas coisas. Você ouviu a história do churrasco? Churrasco do Dia das Mães? É, lá no Palácio Alvorada. Você ouviu essa história ou não? Então vou contar para você. O presidente Bolsonaro, ele levou alguns amigos para a residência oficial. Festa teve ali, banho de piscina. E aí no cardápio, rapaz, serviram uma picanha de origem japonesa. Você tinha ouvido falar dessa? R$ 1.799,99 o quilo. R$ 1.799,99 o quilo. Uma peça tem em média ali 350 gramas, custa cerca de R$ 600 a peça da picanha, amigo. Festinha do Planalto teve pelo menos duas dessas picanhas. Certo, é porque não dá pra ter muito, né, pra esse preço. Total R$ 1.200 em meros 700 gramas de carne. Caramba! bota churrasco. E botaram no fogo esse negócio. Bota essa picanha no cofre. Pra fazer o que todo brasileiro anda. Vai! Cerveja, amigo, carne boa e você do lado. Oh, oh, oh, isso é churrasco. Esse é o calor que deixa todo mundo alucinado. Participaram deste churrasco. Participaram deste jornal da CBN. Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Yasmin Caetano, Isabela Ares, Bruno Teixeira e a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Você prefere bem ou mal passada a carne? Mal passada, é claro. Ai, bom então, dia tá para você e para os nossos ouvintes também. E agora que você já está bem informado, aproveite a sua terça-feira que já começou. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você sempre. Terça-feira, 11 de maio de 2021. A inflação oficial do país subiu 0,31% em abril. A taxa representa desaceleração de 0,62 ponto percentual em relação ao resultado de março. Os maiores impactos sobre o resultado partiram dos grupos Saúde e Cuidados Pessoais e Alimentação e Bebidas. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula alta de 2,37%. Os dados são do IBGE.